Energia 97, porque lá tem excelentes promoções. A Energia 97 vai te levar pra Jamaica, numa praia paradisíaca. 4 dias e 4 noites no Hotel Moon Palace Jamaica Grande, em regime All Inclusive. Pra concorrer, sintonize a Energia 97 e anote o dia e horário que você ouvir o Ho, Ho, Ho do nosso Papai Noel jamaicano. Ho, Ho, Ho, pra Jamaica eu vou. No dia 23 de dezembro, o primeiro a entrar no ar pelo 3284-7097, às 10 da manhã no programa do Palhacinho, e responder corretamente 2 dias e horários em que você ouviu a vinheta. Ho, Ho, Ho, pra Jamaica eu vou. Ganha viagem com direito a acompanhante. Acesse 97fm.com.br e leia o regulamento. Promoção Papai Noel da Energia no Barato. Apoio Lotus Travel e Palace Resorts. Ou mais uma da Energia. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Rudy Mendel e Ed Sheeran, Leira Omi. Apenas os grandes hits. Cigala, Easy Love. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Avenida Paulista, 5:30 PM. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira, o Rude é meu amigo. Não posso esquecer, quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz anular. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Começando a edição do Estádio 97 na Energia 97, em nome de Esser. Construindo com valor. Em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio. Pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Em nome de BV Financeira. Tá precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Engov vai para curtição? Bom Engov para você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. E aí, Dodô? Tudo bem aí? Ah, não tá. Hoje é um dia triste. Domênico em seu voo cego. Ah, mas hoje é um dia triste. Eu, particularmente, gostava muito do Juvenal Juvencio. Eu tinha uma relação muito legal com ele. Eu fiquei muito triste, viu, seu Bento? Fiquei chateado. Eu sei que o Juvenal estava lutando contra um câncer há alguns anos. O que é muito ruim, né? Lutou até o fim. Eu, particularmente, eu me dava bem com ele e gostava muito do Juvenal. Juvenal é um daqueles caras que farão falta ao futebol. Dava boas entrevistas. Sim, né? Ele errou? Para mim, ele errou. O terceiro mandado do Juvenal não tinha necessidade. Ah. Mas eu acho que o Juvenal fez muito mais coisas boas que ruins. Uma pena, que Deus o tenha, que ele descanse em paz, que era um cara muito bacana. É, o problema também é a idade, né? Já tava com a idade. O problema é a idade, o problema é o câncer. Não, sim, mas também tem tudo a ver, né? Quantos anos, hein? 81. 83 ou 81? Fala, 83. Né? É. Muita gente colocou 81, mas é 83. 83 anos de idade? É. Bom, Ô, seu Bento. Bento! Tudo bem, seu Bento? Boa tarde aí pra todo mundo. Tranquilo? E aí, seu Bento? Tudo certo? Preparado pras férias de final de ano? Ah, eu não tiro férias, né? Ah, não tira, seu Bento? Tem que... Eu acho que ele vai tirar férias, né, RG? Não tira férias? Agora é época de colheita no interior. Ah! Final de ano, RG. É verdade. Você tem uma... Quando a gente ganha mais dinheiro. Você entendeu? Tem uma estufa? Você tem estufa lá no teu sítio? Ah, deve ter. Deve ter. Ó, essa época, a Domênica colhe nabo. Colhe o quê? Nabo. Sim. Ah, imagina. Colhe pra tua mãe. Ah, não tem juiz, não tem juiz. O juiz tá comigo aqui. Tá comigo, não tem juiz. É nóis, gente. Se quiser conhecer lá, fazer uma matéria pra Fox. Aqui, ó. Vê se abaixou aí. Imagina, o FBI cola lá. É melhor não, viu, seu Bento? O japonês bater na porta, sai correndo. Vou falar com o Marinho Paranha Federal. Hoje o senhor foi lá e ouviu boas músicas. Eu queria convidar uma vez... Um cidadão aqui da mesa? Uma hora com a gente sentado pra... Pra ver como é que funciona a coisa. Ele eu sei que não é. Ah, não é? Ele é desonesto. Mas você é honesto. Sou honesto, sou honesto. Ele não é. Não, mas ele também... Ele não é uma de cada um. Ele é desonesto. É uma cada um, Ramon. É uma cada um. Ele é desonesto. Sim. Você não é. Você vai concordar com ele contra mim? Não sei do que ele tá falando. Ele falou que agora você sabe que... Agora você vai se fingir de morto? Não, mas ele falou que tem... Ele gostaria de convidar uma pessoa que está aqui. Eu não sei quem falar é. Comigo. Você tá no ele inferno. Ele pode convidar astral, um humano. Ele pode ser o Mota, o RG. Ele pode ser qualquer um. Tá, pode ser o namorado do Benja que tá aí hoje, o Vagnão. Se ele falasse você, eu falaria que ele estava errado. É. Viu, mano, o postulante. Vamos. E quem empurra no bem. Ah, é o cara que quer comer o beijo. É o Vagnão, tá aí, mano. Ah, o cara chegou. É, o Vagnão trouxe a algema e tudo. O cara quer empurrar em você, tá aqui atrás, ó. Aí, ó. Oi, a enquete ainda tá lá, viu? Tá ferrado, Mota, já trouxe até a algeminha. Isso mostra o seu grau. Né? Vamos fazer igual. Meu grau não. Tanta enquete legal pra você fazer, uma bobagem dessa, que nem o mano falou, uma imbecilidade. É, deu uma sugestão. Bobagem, mas tá bem votado. O RG deu uma sugestão que é o seguinte: fazer igual cachorro, deixar vocês na sainha pra cruzar ali. Como assim? Deixa os dois dias. Pô. O que você acha, hein, Benjamin? Quando eu ouvindo isso, falando. Quando é com ele fica putinho das brincadeiras. Tô putinho. Quando convém. Se fosse eu, o cara já tava aqui sentado do lado. O cara não. Fosse uma mina. Não é, Domênico? É. Fosse uma mina, não, cara. Tá bom. Então, não importa. Se a brincadeira fosse comigo, o cara já tava aqui do lado do meu colo. Aqui comigo a brincadeira não é legal. Ah, não. Ô, Domênico, você falou. Hoje cara... só faltava vir um cara que chamou de brigadeiro. Você chamou. Pera, moto. Pera. Você falou que eu sou Domênico. Presta atenção, você presta atenção. Fala. Que é Domênico. Fala, minha laranjinha. Laranjinha? Você vai ver que eu vou dar um laranja na tua cabeça. Fala, Aguinaldinho. O que você ia falar, Aguinaldinho? Você disse que o cara aqui quer empurrar. O cara aí, ó. O beijão está atrás de você. O que é isso? Você está oferecido assim? Então vamos. O cara que quer empurrar no beijo está aqui atrás. Então, pra quem não a sabe. Produção. Vai, se une a produção. Então, deixa eu fechar o microfone todos, porque eu que estou na mesa. Quero avisar os senhores ouvintes, meus caros amigos que estão no seu carro agora, que não sabe. O estúdio da Energia, certo? Ele é um invólucro. Um invólucro. Parece um aquário com vidros. Tem ninguém atrás de mim. Atrás de mim que eu digo lá atrás do vidro, lá atrás. É que vocês todos aí têm mentes perversas, pensam e levam tudo por trás, os senhores. Essa é a verdade da coisa. É isso aí, tá? Domênico. E dá pra editar tudo isso depois. Eu vou editar o que o senhor fala aqui. Vou falar o que vai editar já na tua cabeça. Começa com Palmeira. É verdade. Nós. What the fuck now, Palmeira? Começa de nós. Cheguei a começar com nós mesmo. Nós e a vovó. É isso aí. Vovó. Fala é o seguinte, tá muito perto a renovação aí do Rafael Marques, hein? É mesmo? Rafael Marques, torcida pediu. Ah, é bom. É, deve ficar. Ele caiu um pouco de produção, né? Caiu de produção. É verdade, né? É, mas o Rafael Marques do primeiro semestre era um pouco melhor. Ora, foi bem melhor, bem mas melhor. O problema é o dinheiro. O do primeiro, né? Vovó, era ele mais 10. É, a vovó tem até camisa. Não? Era ele o prazo e mais 9, vai. É verdade. Né? O Jesus nem existia ainda. É. Como? O Jesus ainda tava começando aí. E ainda o Matos falou que até o final do ano aí deve já... Vir alguma coisa. Vir alguma coisa. Reforços. Alguma coisa aí, vó. Não, tem o... O Arsenal da Noruega tá pensando em... O Arsenal da Inglaterra. Da Inglaterra. Ah, sim. Noruega, né? Na época que eu nasci era tudo a mesma coisa, né? Como é que chamava? É Pangeia. Era um território só, mano. Era Pangeia, né? Nem território. Era um território só. Era o quê, maninho? Não existia a divisão dos continentes, era um bloco só. Parece e aí, que vovó? O Arsenal tá vindo aí fazer uma reunião com o menino pra tentar levar o Jesus. Jesus, é? É, ah, é? Vai ser difícil. Mas não, mas não vai levar, não. Não vai levar, não. O Neymar lá, né? É, mas não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Jesus não vai agora. É? Não vai. Você viu na Bíblia? Eu tenho minhas convicções. Tomara, né? Porque o ano que vem... O cara acabou de surgir pro futebol, vai embora? Dodô, mas 60 milhões, Chip. Acho que o Palmeiras não vende? Quanto? Não, 60 milhões. Não, não vou. Quem vai dar 60 milhões? Quem vai dar 60 milhões? Por ele? É, o Palmeiras tem 30%. Viu? Quanto que ele vale no contrato? Não, mas não vou oferecer 60 milhões. Ah, não. 60 milhões. O cara acabou de aparecer, vai vender 60 milhões. É, ainda precisa esperar um pouquinho. Mano. Precisa esperar um pouco mais. Ele pode ser vendido por muito mais, mas precisa dar tempo, né? A multa, Domenico Gatto, ou no caso aí a negociação do Alexandre Pato, dizem que o Corinthians espera receber em torno aí de 15 ou 16 milhões de euros. Uma grana considerável, então é. 15 de euros? Quanto que dá? Uma puta grana. Põe o euro aí a 4 pau. 4. Dá 60 milhas. O euro a 4 pau, 60 milhões. O Gabriel Jesus, Domenico, ele tem passagens já pelas seleções de base. Uh-huh. Por mais que ele tenha aparecido agora no Palmeiras, é um jogador que já é conhecido. Aí sim, tem futuro, uma visibilidade, né? Tem uma visibilidade. Pelo fato do cara ter disputado alguns torneios aí com a seleção brasileira de base, os empresários crescem o olho nesses torneios. E tem futuro, né, mano? Né, também, sim. Então, mas eu estou dizendo... Eu tô com o Domênico, ainda é cedo. Eu estou dizendo, ele tem 18 anos. Não, que não vai. Ele vai embora. Eu acho que ele vai embora porque não tem como segurar. Mas ele tem 18 anos de idade. É impressionante quando surge um jogador e nego especula pra cacete que o cara vai embora. Agora, resta saber também dos empresários dele que sejam um pouco mais inteligentes, porque é um jogador que tem potencial para jogar em time de primeiro nível na Europa, tá? É um jogador que pode ser vendido por muito dinheiro e precisa ter paciência também, não é assim, 18 vão vender, pode estragar o jogador também, imagina, né? Se ele ganha uma Libertadores, pode estragar, então, calma, né? Tem que ter calma, é a minha opinião, hein? Não, pode. E eu tenho uma opinião. Pode ter, né? O processo e a minha opinião que eu falei pra você, acelerar e levar o cara embora. E quando eu falei assim, não vai, baseado no que todos vêm falando. Claro, não só o Gabriel que fala que ele não quer ser vendido agora. Ele mesmo fala, eu não quero ir embora agora. Eu preciso fazer história no Palmeiras. Ele falou isso. Mas é verdade. Ele começa a fazer história, porque com o título da Copa do Brasil, ele já tem um título importante aí, viu? No Palmeiras. Ele tem um título da Copa do Brasil. Foi, entendeu? E ele ainda não foi protagonista. Agora, ainda. Vamos supor, ano que vem, né? Se ele consiga fazer um bom campeonato de Copa Libertadores, um bom brasileiro, sei lá, vamos supor que ganha a Libertadores e vá pro Mundial, ele pode fazer o nome dele no ano que vem. Uma seleção, no, uma se seleção principal. Agora, não é assim, né? Pinta uma seleçãozinha principal. Lógico, né, Gê? Você imagina esse menino jogando bem, em bom nível, ao lado do Neymar. Ah, bobagem. Não, porra, sai, eu concordo com você, Domingo. Aí agora é bobagem. Calma pra coisa. A coisa não pode acontecer antes. Ela tem que acontecer no devido lugar. Mas eu não confio em nenhum dirigente. Não, eu também não. Vê o dinheiro, não, mas eu acho que o cara vende. Sei lá, né? Veio dinheiro, tudo tem um preço. Isso é outra coisa. Eu não acho que tem quem tá errado e quem tá certo. Não existe um erro, né? Um acerto. Cada um tem uma visão. Quanto ofereceram pra ele? Não, isso não, ninguém falou. Ninguém ofereceu. Parece os valores. Falaram. E se for. Não, o Moto falou. E se por 60 milhões? Não, mas aí é uma suposição. De reais? Nossa. É dinheiro, hein? Pergunta pra mim? Lógico. Não, pera, Benjamin. Pra você, bora. Eu vender? Não, pra mim eu responder? 25 milhões de euros, é isso? Não, não dá isso. Dá menos. Tá. 15 milhões de euros. Quanto? 15? Tá 4. É verdade, tá 4. 15 milhões de euros dá 60 milhões. Ah, baita grana. Sim. Vendia. Lógico que é uma baita grana. Vendia. É um risco. O Gabriel Jesus, cara, vou te falar, até agora eu não vi nada que ele seja excepcional. Ele tem potencial. Ele parece que vai ser bom jogador. Não tenho uma certeza. Não fez nada demais esse ano. Mas é menino ainda, então, né? É menino, é moleque e tal. Eu não vi nada demais ainda. Agora, ele parece que é bom de bola. Isso eu concordo com vocês. Você não viu nada demais, né? Não, assim, ainda não. Eu acho que ele não fez, assim, tanta coisa pra mostrar. Só aquele gol que ele fez com o Diego Cavalieri, que deitou e deixou fez um gol deitado. Bonito. O Fernando Baiano estreou, não tô comparando. Tô falando cinco situações. Gols ele fez. Fernando Baiano fez 5 gols. Num jogo. A proposta uma semana depois, não venderam, depois foi o que foi. Não tô falando isso. É, mas ele é diferente. Eu não estou comparando. Mais jogador. É isso que eu ia falar. Mais rodado. Eu não estou comparando o Fernando Baiano ao Gabriel Jesus. Acho que o Gabriel Jesus tem potencial. Não é porque ele é novo, ele é um jogador que vem crescendo. O Adriano saiu com quantos anos do Flamengo? Vocês viram alguma coisa Ele tem potencial. Tem potencial, eu também acho. Ninguém mas falou alguma coisa que da Gabriel, nova geração dos melhores. Alguma coisa que o Gabriel Jesus fez esse ano assim de tão. Não. Ah, mas acho que. Tanto calma. É que nós estamos falando que é cedo e que ele precisa se firmar ainda. Precisa, né? Ser protagonista. Falava a mesma coisa do Neymar também. Precisa receber uma convocação. Ele apareceu no primeiro ano e falou: não, é bom, tá, mas vamos esperar. Então, mas não, mas o Neymar você, provou. Você né? tem razão. Neymar provou. Então, mas não, o mas Gabriel Jesus pode provar também. Pode provar isso. Mas você pegou dois casos, um caso de um cara que me esperou e é verdade. Verdade. Agora, a gente pode enumerar 30 que podiam que ter saído errado. E não deu saíram. Errado, sim. É isso que eu tô sim. falando. Por isso que você perguntar certo ou errado, não tem uma opinião. O Lucas eu saiu muito por exemplo, 60 milhões, por exemplo, o Paulo Nobre, que não precisa do dinheiro, mas já paga uma boa parte. Mas, ó, eu acho que o que difere essa situação... É, não paga não, Benjamin. É 60 fato. Milhões não vem tudo pro Palmeiras, hein? Ah, então, eu não sei quanto tem, que é. É 30, acho. É 30% mas eu acho que o que difere essa situação do Gabriel Jesus pro Neymar é que a mídia tinha uma boa vontade maior com o Neymar. Com o Gabriel Jesus aí, tá. O moleque pode fazer aqui, talvez duas partidas ruins e a mídia já começa a meter o pau. Do com 60, Neymar, o Neymar podia jogar 10 partidas ruins que a mídia não falava um A do moleque. Dos 60 milhões, não, o Palmeiras não leva 20, leva 18. Aí? Então, aí é um mau negócio. Aí é mau negócio. E ó, só lembrando que ano que vem tem as Olimpíadas também. E ele deve jogar. E outra notícia, Jojo, o assistente lá do... Ó, desculpa, só pra te falar um negócio. Ah, vai agora. Lá, meu amorzinho. Lembrei um negócio, vovó. Viu a vovó como ela é? O Alexandre Pato, bacana. O Alexandre Pato, quando apareceu no Inter, lembra? Ah. Fez um gol. Sim. Não, ele fez no Palmeiras, ele meteu 3. É, não. Aqui no Parque Antártico. Sim, mas ele fez aquele gol do Mundial, lá, aquela sim. coisa toda lá. Apareceu, ele foi embora com 17. Muito novo. Nem 18. Mas ele foi o Adriano novo. Também do Flamengo, não foi? Se o Inter espera mais um ano e meio, dois, sei, tava aí jogando no onde ele tava? Sei. O Adriano, foi com quantos anos? Hã? O Adriano Imperador? É. Foi novinho também. Foi novo também. Bem novo, não foi 18 ou 17 anos. O Adriano, ele é um baita jogador. O problema é que ele não quer mais jogar bola. Isso é outra coisa. Não, tô falando que esse moleque saindo novo. O Ronaldo Fenômeno foi embora com 17 também. Ele é bom pra cacete. Só que ele não quer mais jogar bola. O Lucas não quis mais. Não tá nem aí com uma coisa. Mas o Lucas quando foi, diferente. Já era um jogador. Era titular de São Paulo. Já era um jogador que a torcida do São Paulo tinha mais ou menos já ele como ídolo. Foi campeão. Foi protagonista no título. É, então. Soletre. Mas tem os dois lados da moeda. Vamos supor que o moleque joga ano que vem e arrebenta. E valoriza mais aí ainda. Vai custar... Principalmente na Olimpíada, né? Cara, é um risco. É uma aposta. Não, é um risco. Ah, mas tem que ficar. É um risco. É igual uma ação que você tem na bolsa. Tem que apostar. Você fala assim, vou vender hoje? Não, vou esperar. A ação despenca. Aí você fala, não, vou esperar, só valoriza. É um risco. Todo negócio tem risco. E ele é um moleque que vai muito bem nas seleções de base. Vai jogar a Olimpíada. E vem a Olimpíada aí. Numa dessa, acerta, velho, e ganha. É por isso que o Mano tem razão. Como sempre. É verdade. O Mano sempre tem razão. É porque tinha que ter uma lei que o jogador não pode sair com menos de 21. Também acho, tem que escravizar os caras. Não pode. É verdade, não, Cássio. É uma barbaridade. Já o Mano falar tem razão, viu, tem razão. Tem que escravizar todo mundo. Não é isso. Manda certo. Calma. Mano, por favor, dê o seu poder. Ou, Domênico Gato, pra que não comecem a utilizar aquelas frases, cadê o direito de ir e vir? Cadê o direito aí, o livre-arbítrio de poder escolher onde quer trabalhar? Beleza, você pode ter o livre-arbítrio, você pode ter o direito de ir e vir, mas não utilize as dependências de um clube, tá certo? Com 10, com 11, com 12, com 13, com 15, com 18. E aí, quando você, teoricamente, explode, você... meio que vira as costas pro clube e vai embora. Dá um já pé. Que você quer o seu livre-arbítrio, que... saia antes com 10 anos, vai jogar na categoria de base do Barcelona, não é pro Barcelona que você quer ir? Sai com 10 anos, fala pro teu pai, pra tua mãe, fala, pai, mãe, me leva pro Barcelona que eu tenho sonho de jogar no Barcelona, eu tenho sonho de jogar no Manchester. Utilize lá, tá certo? Toda a tua construção profissional, e a partir do momento que você se formar como um jogador, seja feliz. Mas almoça e janta lá também? Com 10 anos, sim. Já esteja na Espanha, já esteja na Alemanha, já esteja na Inglaterra. Ah, não utilize o clube de futebol brasileiro pra poder crescer e depois virar as costas e ser um ingrato. Caramba, hein, mano? Um ingrato de verdade, mas olha, você falou razão. Bonito, hein? Eu acho que tinha que ter uma lei que o jogador que cresce na base do clube, ele não pode sair com menos de 20. Não. É a minha opinião. Já que vai se formar no clube, sim, respeite esse prazo legal. Não use o clube, boa, mano. Domênico, não é que não pode sair. Só pode sair com o aval do clube, com a anuência do clube. Muito bom, mano. A partir do momento que o clube concordar, com 21 anos, com menos de 21, o clube quer vender com 19, o clube fala, beleza, vai ser interessante pra mim, mas eu vou ganhar. Com 19. Só que ei, mano, o clube nem... tem o direito de vetar caso isso. não queira vender. Nem que o clube tenha 1% do jogador. Mas ele tem. Se ele tiver 1% do jogador. O Zola do clube tem que pagar. Eu discordo. Do clube. Mas é verdade. Eu discordo. Eu discordo totalmente. O que eu mudaria a lei? Eu mudaria a lei. Acho que o Mano tem razão mesmo. Não, eu não acho. Tô falando brincando, não. Acho que ele tem razão. Eu não acho. Eu não acho. Eu mudaria a lei, mas não isso que o Mano falou. Eu acho sacanagem você proibir se o cara quer ir embora para outro país. O que eu mudaria é o seguinte: é jogador de futebol? Mas eu não proibi, você viu? Eu acho errado o cara só poder assinar o contrato de profissional, por exemplo. Né? Eu acho que se é o seguinte: vai ser jogador, o moleque foi criado na base, tá lá com 16 anos, vai assinar contrato como profissional, sim. Já vai assinar o contrato dele. Aí amanhã vem o Liverpool, o Chelsea, o Barcelona, o Highbury Park e quer levar um moleque de 17 anos, ele pode levar, mas vai pagar. É, mas vai levar cedo, no mesmo não, jeito. Vai levar cedo, mas paga. Hoje o cara leva cedo e não paga. Paga? Mas paga uma merreca. Paga porque os empresários fizeram um monte de coisa, hein? O empresário não fez nada. O Palmeiras vendeu parte do direito do moleque pra poder renovar. O empresário não fez nada, quem fez foi a lei. E quem fez foram os dirigentes que administraram mal os clubes, quebraram os clubes e vivem pedindo pinico aí pra empresário. Ah, então. Ó, só uma fala, outra vovó. Notícia rápido. No primeiro jogo da final do Brasileiro de Copa do Brasil, teve aquele pênalti do Lucas Barro, né? Sim. Aí o cara que entrou no lugar do outro que se machucou, teve um juiz que machucou lá, o Luiz Flávio de Oliveira, né? Tá, o juiz. É. Ah. O Marcelo Aparecido, que tava de quarto árbitro, ele falou que ele e o bandeira assistente avisaram pro Luiz Flávio que tinha sido pênalti e ele mesmo assim quis manter a posição dele. Foi uma coisa que aconteceu hoje aí. É bom. Isso saiu no. No... É, não, ele mesmo tava assistindo na. Ele falou? Na SP. Ele falou que ele segura a onda? Ele e o bandeirinha na hora falaram, foi pênalti. E aí o Luiz Flávio não quis ir com eles, foi no convictamento dele, né? E aí seguiu. Ele falou que eles chegaram depois no vestiário e foram olhar o lance e na hora acharam que não tinha sido, mas depois virou outras câmeras e falaram, não, a gente tava certo, tá vendo? Aí o menino foi na caia, é o juiz, ele que escolhe, né? Bom, pra mim aquele pênalti foi pênalti legítimo. Foi muito pênalti. Ele tem sua prerrogativa, mas foi pênalti. O juiz tem o direito de ir pela convicção dele. É. Não é obrigado a catar ninguém, mas foi pênalti. Mas se os caras foram conferir pra ver, senão que tava em dúvida. Você vê que um pênalti desse aí, ele muda totalmente a história de um campeonato. O Palmeiras foi lá, ganhou o campeonato, tá tudo certo. Você ia falar, deu sorte. Não, o Palmeiras jogou bem o segundo jogo. Isso. O Santos não jogou nada. Pênalti é sorte também. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não, foi pênalti. Não, foi pênalti. Mas o Palmeiras não precisava ter sofrido tanto. Porque, por exemplo, um pênalti daquele lá... É 1-1, é outro jogo. Não, 1-1 não. Seria 1-1. Não, tava 0-0, era 1-0. O Santos teria, o David Braz teria que ter sido expulso. Tava 0-0 o jogo. Verdade, 0-0, verdade. Foi 10 do segundo tempo. 1-0. Muda até a postura do Santos. 1-0 com o Santos com 1-0. Ele pode, tanto o Santos poderia ter virado o jogo, não tô dizendo que não. Mas gente. Teria que ir pra cima, né? Mas vai pra cima. Deixar espaço, é verdade. Mais espaço ainda. Muda o jogo, é verdade. Muda o jogo. E o jogo é diferente, gente. É verdade. É isso que eu falei aqui no primeiro jogo. Você tá sempre certo. Já foi, nós ganhamos e vamos. Era só pra contar. Isso. Vamos lá, vai. Corinthians, mano. Corinthians! Oi, só quero falar um negócio aí. Depois de Sidorf, Van Persie. Quem mais? Vampeta, aí. Tudo no Corinthians. Esse vai chegando aí. Esse é o primeiro reforço pra temporada 2016. O Ralf, hein? O dia do Fico, né? Lógico. Ralf, por merecimento do atleta. Porque antes de pensar em reforços, eu acho que a prioridade da diretoria corintiana aí é preservar os jogadores que lá estão. Vamos também lá. Também acho. Então, agora o próximo passo é o Jadson. Em janeiro agora. É, e o Renato Augusto. O Renato Augusto é só no final do ano, né, mano? É, o contrato do Renato Augusto, ele vence no final do ano que vem, agora em 2016. Mas a diretoria do Corinthians vai tentar... estender o vínculo, isso não quer dizer, Bento, que o jogador permaneça por mais 2-3 anos. E o que a diretoria do Corinthians vai tentar viabilizar é talvez a renovação do vínculo dos jogadores para poder vender por uma quantia maior. Por exemplo, o contrato do Jadson, ele termina agora em agosto, depois da Libertadores. Vai, vamos supor, para março, se o Jadson já quiser assinar com o clube chinês, ele pode. Pode. Ele espera o término do contrato dele com o Corinthians para aí sim conseguir sair até de graça. E fechou também o 3 anos de contrato com o Alan Mineiro. Alan Mineiro. Mineiro. Tá jogador meio atacante do Bragantino. Artilheiro, né? Foi artilheiro na Série B. Antigamente era Chico Mineiro, agora é Alan Mineiro, né? Contratado aí 3 aninhos, mano. É isso aí. 3 aninhos, Motinho e Bento. E o Corinthians atrás ainda do goleiro lá também do Bragantino, se não me engano, acho que o cara chama Silvio. Douglas. Eu errei. É Douglas. Eu devo ter errado, né? Porque eu falei que o Aranha ia pro Flamengo. Tem um papo que o Flamengo tá levando o Walter do Corinthians. Não, duvido. Ora? É melhor o cara ser reserva no Corinthians do que titular no Flamengo. Ah, hoje é mano! Eu concordo com o mano. Começou dando pedrada. Mas é verdade, velho. Vai jogar no Flamengo, bicho. Ué, o cara vai estar na Libertadores, no final do ano vai estar novamente no Japão. Recebe em dia no Corinthians. Fazendo uma viagem internacional, como não? Ele quer jogar. Fria do caramba, velho. Só citar mais um fato aqui. Fala aí, mano. O cara é bom goleiro e quer jogar. Diante de todas as informações que a mídia vem divulgando a respeito da parceria do Corinthians com essa empresa de limpeza aí, a Clark, eu vou ler uma nota oficial aqui, emitida pela diretoria do Corinthians, referente a esse assunto, tá bom? Ó, a nota diz o seguinte, ó. A partir do que vem sendo divulgado nos últimos dias na imprensa, o Esporte Clube Corinthians Paulista gostaria de esclarecer alguns pontos. Certo. A Clark não está envolvida na negociação para os direitos de name rights da Arena Corinthians. O processo ainda está em andamento, protegido sob cláusula de confidencialidade das empresas envolvidas. 2. A Clara não tem nenhum envolvimento na compra ou negociação de jogadores do clube. 3. Os acordos relativos a quaisquer jogadores são feitos pelo departamento de futebol e não por patrocinadores ou quaisquer outros parceiros comerciais do clube. 4. O clube nega também os valores do investimento feito pela Clara. Tornado público nos últimos dias com relação à propriedade na camisa do time. Ou seja, a diretoria do Corinthians desmentiu o fato da Clark ter a intenção de estampar o name rights, desmentiu também o fato da patrocinadora poder comprar jogadores, desmentiu também os valores que vêm sendo divulgados, inclusive pelo próprio presidente aí, com relação ao Corinthians. Mas não surgiu então esse papo. E você acredita em quem? Você acredita neles? O próprio presidente, Benjamin, ele divulgou aí numa entrevista que ele deu, acho que até pro UOL também, e para uma rádio aqui em São Paulo, sim, o presidente da empresa aqui, da parceira, teoricamente. Eu não sei se ele usou isso para tentar promover o nome da empresa, se ele já meio que tem um cargo, talvez ele é o CEO da empresa, e ele quis aparecer, talvez aparecer em alguns canais aí, estampados em alguns sites e jornais também. Eu não sei qual foi a intenção dele, de se autopromover, promover a empresa, ou tentar falar alguma coisa aí que causasse algum impacto na mídia. Só uma pergunta, eu acho que esse tiro, mano, acabou saindo pela culatra, o RG número 2. Porque diante dessa nota, isso mostra que o Corinthians não ficou satisfeito com a postura dele. Já começou mal, né? Porque uma nota oficial do clube desmentindo tudo que foi dito por ele, eu acho que cria, talvez, antes de começar uma parceria... Mal-estar, né? Um mal-estar desnecessário. Né? Mas só uma pergunta. O Corinthians desmente a parceria com o Tigres? Não. O Corinthians no ano passado, acho que quando, ou foi esse ano, esse o Corinthians ano. Ele emprestou alguns jogadores para o Tigres. Existe, pelo menos via internet, existe uma história de que o Corinthians passaria a ter uma parceria com o Tigres. Sim, acho que até emprestou uns jogadores para o Tigres. Então, Tigres está envolvido no negócio isso, da Clark. Se isso é verdade, o Tigres, por trás desse Tigres, toda a família, o presidente lá, o CEO, o gerente, o diretor, o office boy, por trás desse Tigres existe uma indústria química. Por trás desse Tigres existe uma jaula. É poderosa, inclusive. E o Tigre, né? É de bengala, não é? Mas são duas situações distintas, RG. Essa empresa aí, ela, no caso Tigres, ele é daquele cara lá que é o... Ele não é nem brasileiro. Qual que é a nacionalidade do cara? Nicaraguense. O cara veio lá na Nicarágua. Que momento, hein? Não, você não entendeu. Esse cara que você está falando, ele é o dono da indústria. Ele é o dono da indústria química. Isso, lá na Baixada, Fluminense. Ele é o seu Tigre. Então eles estão no ramo, inclusive... Acho que é Tabor... De petróleo, acho que é o nome. Petróleo, eles estão envolvidos. Não é tubo de PVC, não, o Tigre? Não. Não tem nada a ver. Cano. Tigre é o time, porra. Ah, tá, do México. A indústria atua na área de química, petróleo, enfim. E os caras são... São 20 anos de empresa, né? Que eles estão sediados aqui no Brasil. E eles são os gestores aí, desse Tigres aí. Então, mas o RG, assim, ó, vamos lá, por partes. Essa Tabor ou Tabor Chemical aí, que todo mundo tá falando que essa empresa que vai patrocinar o Corinthians, essa Clark, ela é um braço desse grupo, tá certo? Essa empresa, ela atua na área química, ela tem petróleo, ela tem gás, ela tem solventes, ela tem uma série de outras coisas também. Parece que essa empresa de limpeza atuava no ramo industrial. Ela está chegando agora para o varejo, ou seja, para o público em geral. Esse rapaz que acabou declarando isso daí, ele não é esse cidadão que veio da Nicarágua. Nicaraguense que fala isso? É mesmo? Isso, é nicaraguense. Ele não é esse cidadão. O cidadão que tá declarando a respeito dessa empresa aí, se não me engano, é o CEO ou o presidente dessa empresa, dessa tal de Clark, aqui no Brasil. Ele não é o próprio Bambambam lá, o dono lá, o chefão, o magnata de tudo. Mas ele declarou algumas coisas, RG, que eu acho que causou talvez um certo impacto, negativo perante a diretoria do Corinthians. Porque aqui, ó, no quarto ponto dessa nota oficial, ó, o clube nega também os valores do investimento feito pela Clark, tornado público nos últimos meses e nas últimas semanas aqui, inclusive, porque parece que essa informação aqui, essa empresa divulgaria esses valores aí, já vem de algum tempo. Parece que divulgaram nos últimos dias, porque houve um acordo entre o Corinthians e essa Clark, mas parece que isso daí já vem sendo divulgado nos últimos, não vou dizer meses, mas talvez semanas, RG. E isso não causou, talvez, aí um impacto positivo na diretoria. Porque a diretoria desmente o cara, na cara dura, numa nota oficial, já cria um mal-estar desnecessário. Mas você acreditou em tudo isso? Ninguém já acredita. Então, o que você acha? Ô, Portugal, eu tô aqui pra acreditar em ABC ou D. Mas o que você pensa? Eu tô aqui posicionado em cima de uma nota oficial emitida pelo clube. Se o Corinthians tá emitindo a nota... que o clube vem aqui e desmente, tá certo? Então você acredita no clube. Uma nota oficial não é uma declaração de bastidor que o cara passou e encontrou o Roberto falou alguma coisa. É o posicionamento oficial do clube. O clube desmente aqui os valores aqui que a mídia divulgou aqui com relação aí à propriedade na camisa do clube. Velho, é um negócio que tá estranho, porque ontem também aí, inclusive acho que o Juca repercutiu uma informação de um torcedor que publicou no site, falando que essa empresa aí não tem uma sede fixa aqui no Brasil. A fábrica Polandia fechado o CNPJ, não sei do quê. Eu acho que seria burrice, RG, porque hoje todo mundo conhece, mas será que esse patrocínio é lícito e etc e tal? Até que se prove o contrário, RG, eu parto do princípio de que todo mundo é inocente. Eu parto sempre desse princípio. Certo. Eu não vou ficar aqui embasado em disse, me disse. Eu vejo provas, tá certo? A partir do momento que houver uma prova contundente contra essa empresa, eu vou chegar e vou criticar também. Mas enquanto não houver, eu não vou ficar em cima de suposições ou algo do tipo. Eu acho que o departamento jurídico do Corinthians é um departamento jurídico competente. Eu não acho que o Corinthians entraria numa dividida dessa daí que pudesse prejudicar, ainda mais diante de fatos recentes que aconteceram com o Corinthians, com MSI, escândalos e coisas do tipo. E ainda mais hoje, Domenico Gato, que o futebol, ele tá com todos os holofotes virados para si. Você pega aí, ó, desde o alto escalão da FIFA até o alto escalão da CBF aqui, tá todo mundo rodando, velho. O presidente da CBF não quer viajar, inclusive pra América do Sul, né? com medo de alguma coisa. E talvez você não vá na CPI, O Marinho, que era ex-presidente da CBF, jamais pensou que seria preso. Foi preso na Suíça e hoje tá num regime, entre aspas, semi-aberto na Quinta Avenida em Nova York, mas tá preso. Teoricamente tá preso, tá aguardando julgamento. Então, Domenico Gato, por exemplo, a mesma coisa, o cara que vai vender droga. O cara que vai vender droga, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar num ponto em que ele é visível, tá certo? Bem iluminado e que a polícia possa chegar nele. E que ele possa fugir rápido. Ou ele vai ficar numa quebrada ali, talvez ali no escuro, muqueado em algum lugar. Então o cara que tem uma má intenção hoje, Domenico Gato, porque o futebol, durante muito tempo, ele serviu aí como uma máquina de lavar dinheiro. Sim. Porque você jogava dinheiro ali dentro, você lavava da forma como você queria e muitas vezes as pessoas que poderiam, teoricamente, investigar, fizeram vista grossa. Hoje em dia, Domenico Gato, não fazem mais isso, porque o futebol... Hoje, Domenico Gato, tá no olho do furacão. O cara que quer lavar dinheiro, verdade, ou o cara que quer, talvez, ali, praticar algum crime, algum ato ilícito dentro do futebol, ele vai ter que pensar duas vezes, porque hoje o futebol tá no olho do furacão, como eu citei aqui. É verdade. E a coisa vai cair, por exemplo, esse dinheiro aí que estão falando, ah, o Corinthians vai receber não sei quanto, e no segundo ano não sei quanto, terceiro ano não sei quanto, e a empresa disse que é viável pagar 400 milhões aí por 20 anos de naming rights. Domenico Gato, um promotor público, um cara do Ministério Público, ele ouvindo isso, ele falou, opa, se ele desconfiar de qualquer coisa, ele já vai abrir um inquérito, ele vai tentar investigar, ele vai ver o que tem de regular nessa situação. Da onde vem o dinheiro, então, é interessante, Mota, talvez aí até as pessoas que estão envolvidas nisso, não estou falando para fazer as coisas aqui na clandestinidade. Eu sou o primeiro aqui a dizer que as coisas têm que ser transparentes e que as coisas têm que estar às claras. Ainda mais uma empresa de limpeza, tem que estar tudo às claras. Opa, e limpo. E tudo limpo, é para lavar, para limpar. Então, Gato, eu não acho que uma pessoa que conduz uma empresa aqui, um presidente de uma empresa, iria se expor a uma situação, talvez, ali de constrangimento, inclusive até de cadeia, se for o caso, se acontecer alguma coisa irregular aí durante o processo. Certo. Eu não acho que ele seria burro a esse ponto de se expor numa situação dessa, falando inclusive de valores, Motinha, sabendo que ele poderia ser preso a qualquer momento. É verdade. Então, volto a dizer, eu, até que se prove o contrário, eu acho que todo mundo é inocente. Isso, mano. Muito bom, mano. Mano é um cara bonzinho. Esse é o Estádio 97, aqui pela Energia 97. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome da BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as suas contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, hein? Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença, hein? Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. Também em nome de Engov, vai para curtição? Bom, Engov, para você, se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Nome de Esser, construindo com valor. E eu vou falar de Recubriplast. Ah, o impermeabilizante que vai resolver os problemas que você tem de infiltrações, de goteiras, de umidade. Tá cheio de problema na sua casa, né? É, você fica com medo da chuva. Quando ameaça chover, você já fica desesperado. Então, olha, você tem que proteger a sua casa para não ter medo mais da chuva e nem esses problemas todos, tá bom? Proteja sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1, primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. E você, meu amigo, vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. É só consultar o site aí para você conhecer todas as lojas, hein? Todas elas lá detalhadas no www.sinteplast.com.br. Acesse. Te mandar um abraço pro Francisco, que é proprietário da loja Baretama. Depósito materiais para construção. Boa, Francisco. Boa, Chicão. É nóis. Obrigado pela audiência, hein? Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. E antes do Bento vir com as duas últimas agremiações, o Benjamin vai vir com um recado importante da promoção. Importante. Chegou a sua vez, consórcio Ronda. É, Dudosito. Consórcio Ronda tá dando 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez. É muito fácil participar. Compre uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Ronda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais a sua chance de ser premiado. É fácil, é barato. É a tua hora de comprar sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Presta atenção. BIS 125EX a partir de R$ 164,00 mensais. PCX a partir de R$ 203,00 mensais. Então não perca tempo e faça já o seu consórcio. Participe da promoção, chegou a sua vez. O segundo sorteio da promoção já saiu. Os 50 ganhadores representam 18 estados. E olha, nós aqui de Sampa estamos com sorte. Três ganhadores. Tem o Sérgio Lopes da Silva, o José Alciélio Cardoso de São Paulo e o Adriano Bernardo de Oliveira de Carapicuíba. Então compre você também uma cota de consórcio. Pague as suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa. Então olha, bom, tá cedo, né? 6:05. Dá tempo de você ir até a Japalto Santo André. Procura lá o Alex, que é o gerente. E vai com ele, é o esquema para você fazer teu consórcio com o Honda. Ou você pode ligar também, 4433-6688. 4433-6688. Promoção, chegou a sua vez, consórcio é Honda. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É, nóis. Estamos aqui no Estádio 97. Oh. Faltam manchetes do Santos? Agora é o Santos. Vamos? Ah, então vamos falar do Santos, seu Bento. Vamos aí. Não tô tão bem como eu poderia, mas eu tô melhor do que eu mereço, viu, RG? Isso é sempre bom. Isso é sempre bom, viu, mano? É. Porque tem neguinho aí que olha pra frente, pro futuro e fala, putz, o Santos é um. Posso ficar pior, né? É verdade, mano. O que foi, seu Ben? Fala, seu Ben. O Santos tem essa visão do futuro? Gente? Não, o Benjamin. O Benjamin já quer. Tá não, mas eu sei, mas olha, você olha pra frente, você não se sente assim? Ele vai ser currado hoje. E a coisa do seu lado, hein? Fala aí, Zedão. O cara tá aí, ó, de olho em você. Ah, olá, vai, ficar, né? vai morrer, Zedão. O que foi? Vai contratar quem, o Peixe? Sei, eu sou modesto. Hã? Olha, o Santos não precisa, tem a base dele lá, sobe todo mundo e é campeão. Eu vi o campeão que vocês perderam, chupa e o troco. Falta. Bom, ele nem mexeu com você, Domênico. Mas porra. Eu tô mexendo com ele. Mas aí você também tá com muito mimimi, hein? Não é mimimi. Aí já porque começou ele com não veio aqui no dia que o Palmeiras ganhou. Mas é igual a vovó. Eu tô jornalista. Mas é igual a vovó. Vovó também não vem quando perde. Nós somos um celeiro. Aqui o jogadorzinho não sai depois de um ano, não. Fala, Cedão. Fala, RG. Eu vi. Vai pegar o ganso lá ou não? Eu vi o ganso. Não, o ganso. Vai pegar o ganso. O ganso vai pro Libertadores, né? Vai. Então, parece que vai, não vai? Quer dizer, acho que o São Paulo vai querer o Ganso para Libertadores, né? Então. Friou o Ganso. Friou o Ganso é para comer no Natal, né? O Ganso só sai de São Paulo. Esfriou. Se pagar a grana. Vou pegar uma blusinha, então é melhor, né? Já pagar, tem que atropelar de grana. O Santos, seu Bento, vai, não vai aí, descartar a venda. Tem que vender alguém, tem que fazer dinheiro, tem que fazer caixa, não adianta. E é isso mesmo, mas tem que continuar com a molecada aí, velho. É o nosso destino. Eu falei certo. É? Chupa, velho. Segue o jogo, não tem jeito. Tá, e tem que se livrar dos pepinos, principalmente, né? Damião, né? Damião parece que o Inter quer de volta. Mas não adianta só parece. Que momento, falar coisa, né? Hoje. Tem que levar. Tem que se livrar do pepino hoje é o Benjamin, né? Ah, sim, também. E que pepino, hein? O Ben já disse que ele tem um programa pra fazer daqui a pouco. E que pepino, Sobra, né? Eu tenho uma ideia. Ó, Sobra, você não tem programa nenhum. Ô, Sobra. Programa você... não tem, não. E não é programa de comunicação. Não, você também não tem nem programa de comunicação, nem programa sexual. Não, não é um. Tem malcriamento. Tem malcriamento. Não, tô sendo malcriado, não. Tô sendo sincero. Malcriamento. Tem malcriamento. Ô, Sobra, você que tem cachorro da ideia, vamos deixar eles na salinha ali pra cruzar. Cruzar. Deixa 2 dias com uma aguinha. Ai, ai, ai. Só isso, seu Bento, tranquilo? Olha que cruz, hein? Férias, tá tudo certo, né? É férias, nós é férias, não tem jeito. Tricolor, então. Tá certo. Vai pra Libertadores. Falar do tricolor, seu Bento. É. Festão na sexta e hoje, né? Como comentamos aí no começo. Né, aí eu gostei, tá ok? Entraram com uma algema aqui. As risadas, que... as risadas é bom, são porque o Mota entrou no estúdio com aí, Benjinha, um par de algemas. Que dizem será usada pelo Benjamin hoje. Não será, não. Ó, essa época não tinha violência. Não. Pelo Vagnão. Na cabeceira, não, na cabeceira da cama de ferro, hein? Olha, se amanhã o Benjamin. De cinza. Se amanhã o Benjamin chegar com a testa roxa. Olha, pra ele me colocar essa algema amanhã, eu nem venho. É porque eu tô morto. Ó. 50 anos de cinza. Ele falou que vai brincar de militarismo com você e mostrar a ditadura, tá ok? Militarismo? Ele vai gostar bastante. Ai, não gosto nem de militarismo nem de ditadura, não. Ditadura só a minha. E hoje tem um quadro aí, viu? Ô, mano, eu tô respondendo um monte de ouvinte hoje. Sim. Daqui a pouco tá pronto meu quadro, tem até musiquinha. Daqui a pouco, atenção. Tem a Gemaria, o Mota, o deputado? Eu não sei quem é Mota, graças a Deus, tá tudo bem. Olha, daqui a pouco, Bolsonaro responde no Estádio 97, tá bom? Mas olha, hoje, gostem ou não gostem, tenham críticas ou não, assim como eu também as tenho, mas hoje eu vou me ater de fazer as críticas, né? Porque hoje é um dia triste, porque hoje faleceu o Juvenal Juvêncio. Lógico, o Juvenal recentemente foi muito criticado pela terceira gestão e decorrências dessa terceira gestão, mas é impossível dizer que hoje não é um dia triste, porque era uma pessoa que gostava muito do São Paulo Futebol Clube, foi um dirigente que esteve por muitos anos à frente do São Paulo, não só como presidente, também como diretor de futebol, né? E, de certa forma, escreveu o seu nome, também foi vitorioso, né? E eu estive hoje, durante boa parte do dia estive no Morumbi, até em função da nossa promoção, de ver o nosso estúdio lá, para que a gente possa fazer lá a brincadeira na sexta-feira, junto aos ouvintes. E é inegável dizer, né? É um clima que fica pesado, muito pesado. Mas ele vinha sofrendo muito em função da doença. E as pessoas mais próximas, é o que elas comentam, é o seguinte: olha, é triste porque ele se foi, mas estava sofrendo muito. Então, não é que acaba dizendo, não é que diz é assim, todo mundo que vive esse drama, né, dessa doença, geralmente você pensa assim. É. E nessa hora, quando você fala assim, uma pessoa que morre a partir de uma... que não é uma morte natural, isso é morte impulsionada por uma doença, por mais que você tenha críticas em relação às pessoas, mas aí você fala, você lembra da pessoa, porque eu não desejo para ninguém, sofrimento por causa de doença, sabe, qualquer tipo, não desejo para ninguém, cara, é horrível, sabe? Então fica aí as condolências para a família do Juvenal, né? Aos mais próximos, aqueles que gostavam muito do Juvenal. Ô, Sombra, só uma coisinha. Eu queria só falar uma coisa. Muita gente falando das imitações do Juvenal, das coisas que eu fiz. Gostaria de dizer a todos que sempre fiz com muito respeito. Tem muita... 90% das pessoas que eu imito, das 80 segurou e pouquinhos, você, né? São... Não, é muito bom o Juvenal. Graças a Deus. E assim, eu sempre tive muito respeito pelo Juvenal. Até como quando eu imitava, fiz as coisas aqui. E é um grande cara, um personagem do futebol. faz falta gente que tenha autenticidade, seja engraçada, tem espírito. Ele tinha carisma, coisa que muitos outros não tinham. Foi um grande dirigente, vai fazer falta. Eu respeito ao Juvenal. É isso aí. Bom, o seu Mota. Oi. E notícias, nada? Ué, além da morte do Juvenal? São Paulo já vendeu 51 mil ingressos. 51 mil? É. Bom número, olha aí. Bom número, né? Bom. E o Roberto também, Motinha, por falar na morte do Juvenal, o Roberto, ele também emitiu uma nota oficial aí do... em nome do Corinthians aí, prestando as condolências à família do Juvenal. O Aidar também, me emitiu falando que respeitava muito. Aí eu já não acredito. Eu já não acredito. Existe aquilo que é meio pro forma. Faz parte do show, né, mano? A do Roberto sobre foi tech, é parte do show. O Palmeiras também emitiu uma nota. É, o Santos também. Todos os meus clubes têm que emitir, né? É verdade. Que a do Santos foi uma carta, tá chegando. Agora, eu vou dizer... Não, carta é só do Temer, animal. Oxô, animal! Carta show Temer. Idiota, né? Filho da mãe. Mas olha. E você viu a declaração do Ataíde? Que ele falou que está longe do São Paulo anunciar, que pode até entrar em janeiro sem técnico. Olha, eu não duvido. Eu não duvido o São Paulo até virar o ano e começar com o Milton Cruz, viu? Eu não duvido. Quer dizer, nada muda. Olha, vou falar um negócio pro torcedor do São Paulo. É, não adianta ficar pensando agora em técnico, jogador, etc e tal. A situação do São Paulo Futebol Clube, antes de pensar em elenco e técnico, vocês têm que pensar o seguinte: a situação financeira do São Paulo Futebol Clube é precária. É precária. A situação é mais ou menos parecida com a do governo brasileiro. Tem uma dívida imensa, difícil de pagar, e a única maneira que você tem de aliviar essa dívida, a única maneira que você tem, é você gastar menos do que você arrecada. Então, é mais ou menos por aí. Se o São Paulo gastava 10 milhões com time de futebol, não é que são esses números, tá? Mas, não é que sejam esses números. Mas é um paralelo, tá? Se o São Paulo gastava 10 milhões com futebol, ele no ano que vem vai poder gastar 4 ou 5. Metade. Pra vocês terem ideia. Esses jogadores que saíram, que vão gerar uma economia de pouco mais de 2 milhões, eu não sei quanto chega, não adianta achar, esse dinheiro vai reverter para salário de jogador. Não vai. Essa economia. Não vai. E além desses que já saíram, da economia desses, haverá mais economia ainda. Mais economia ainda. Porque se o São Paulo, mais uma vez eu estou dando um exemplo, se o São Paulo fatura 200 milhões por ano, ele nos próximos 4 anos, ele vai ter que dar um jeito de economizar 50 por ano. Então se fatura 200, vai ter que gastar 150. 150, mas você falou 5 para o futebol, 5 vezes 12 dá 60. Mas você não esquece que o São Paulo é um clube social, o São Paulo tem uma sede em Cotia, o São Paulo paga não sei quantos centenas de funcionários. Então, a pessoa precisa entender que clube de futebol, manutenção do estádio, clube de futebol não é só o centro de treinamento, as pessoas que estão ali, jogador, técnico, etc. Tem uma fortuna que se paga. 11 jogadores, pessoal. Mas eu sou, as pessoas pensam que o Corinthians fez. Porque o Corinthians, ele ia fechar... Tentar uma amizade com o governo? Não, não é amizade com o governo. Não, pelo contrário. Nem vem que não tem pra você também. Não, pelo contrário. Durante muito tempo vocês tiveram amizade com o governo também. Inclusive, vocês levantaram o Morumbi. Mas, enfim, eu tô falando com relação à emissora de televisão. Não, eu não vou ter que bater só pra gente não se alongar. É lógico. Mas com relação, por exemplo, a uma renovação de contrato com a Globo. Não é enche o saco, é argumento. Mas com relação... O ouvinte fica de saco cheio. Não, mas o ouvinte gosta. Que é ama. Nossa, mas você não sabe como ama. Mas eles gostam. Ratinho! Não, é verdade. Todo ser humano tem um pouco de masoquista, cara. Lógico que tem. Mas esses são a minoria, graças a Deus. Não são. Você vê os 50 tons de cinza lá, velho. Nunca vi, sabia? Nunca vi. Eu também não, mas vê, foi quebra de recorde de bilheteria. Mas gosta de ver, não gosta de estar no lugar. Gosta também, lógico que gosta. Para, você acha que as mulheres ficam fazendo aquilo? Não gosta de tomar tapinha desse cara. O primeiro tapinha do cara, a mulher foi na delegacia. Que conversa. Com relação, só pra finalizar, os 50 tons de cinza. Sombra, é um livro que conta um conto erótico, idiota, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Que o cara bate na mulher. A mulherada toda, se você parar agora no metrô e perguntar... Netinho de Paula fez melhor, Você deturpou o que eu disse, mas... se você perguntar no metrô quantas leram, de 10, 11 vão falar que leram, mas enfim. E nem por isso significa que é bom. O que eu tava dizendo São Paulo, velho. Você nem lembra o que você tava dizendo. Não, o que eu tava falando era que o São Paulo tinha que fazer como o Corinthians. Pois é, sim. É isso que eu gostaria de pegar. O Corinthians foi algemado quando... e apanhou, foi isso? Não. Ah. Porque ele leu o livro. O Roberto Andrade leu os 50 tons de cinza? Não, eu gostaria de concluir quando eu fui, talvez, aí, interceptado de maneira abrupta pelo sombra. É, quando eu ia sugerir que o São Paulo fizesse como o Corinthians fez, que o Corinthians ia fechar o ano aí no vermelho. Aliás, vai fechar. É, por uma série de dívidas, etc e tal. O Corinthians, ele renovou o contrato com a Globo e pegou de luvas 30 milhões de reais. Que era pra poder pagar os funcionários, férias, 13º, enfim. O São Paulo poderia, talvez, aí sentar e conversar agora, antes mesmo do final do ano, com a Globo, pra tentar renovar esse vínculo. E assim começar o ano, talvez com esse bônus aí, com essa luva que eu não sei de quanto São Paulo já pegou, mano. Não, é a renovação de contrato. O São Paulo não renovou esse contrato que o Corinthians vai renovar com a Globo. Mas pegou do Paulista. É, eu já entendi. Mas tem que saber como renovar. Porque nessas horas, na pindaíba, é que você faz os piores negócios da sua vida. Você tá enforcado, Você faz os piores negócios da sua vida. Nem sempre. O Corinthians estava endividado e fez o contrato de 170 pau. É, eu vi a NSI, quando vocês estavam ruins. Vocês estavam mal, a NSI chegou. Eu não vou me alongar nesse debate, porque a gente já sabe onde a gente vai chegar nesse debate. Né? Que ninguém entende por que paga mais por isso. São palmeirenses e etc. Todo mundo já sabe. Mas então, São Paulo, o torcedor, é um negócio seguinte, cara. Ele tem que, hoje, vai ter que enxugar demais. E vai ter que ter muita esperteza pra tentar montar o melhor time possível com a menor grana disponível. Não é fácil, não adianta. Vai perder jogador pra tudo que é lugar. Vai perder em disputa de jogador. Não vai ter jeito. Nós teremos, se não aparecer na vida do São Paulo Futebol Clube, um cara... Paulo Nobre. Com a paixão do Paulo Nobre, né? O cara como direta o Paulo que você deu agora pro Abílio Diniz, hein? Paixão! Não, mas o Abílio Diniz não tem obrigação nenhuma. Nenhuma você tá sugerindo de isso. Não. Não, estou sugerindo você que tenha que ser o Abílio Diniz. Tem muito São Paulino rico. Tem muito São Paulino rico. Muito rico. O Paulo Nobre perto do Abílio Diniz não tem 10% do que ele deve ter. Então. Novamente, você sugeriu que o Abílio doe um dinheiro. Não, eu sugeri que o Abílio é rico, mas que tem muito São Paulino rico. Só que é o seguinte, cara, é que o Paulo Nobre, ele deu dinheiro lá, ele emprestou, avalizou, ele tá na presidência, ele sabe como isso vai ser gerido, tá certo? Agora, o Abílio, ele vai ter que dar lá para uns caras lá administrarem e que, cara, ele... Ele não tem confiabilidade. É, isso se ele quisesse dar. Isso se ele quisesse dar. Diferença, né? Então, assim, se o São Paulo arrumar um torcedor aí milionário que se dispõe a fazer o que o Paulo Nobre fez pelo Palmeiras, é que o São Paulo não terá uns 4 ou 5 anos difíceis pela frente. Mas vocês tiveram o Pinotti lá. É isso aí, ó. É um jogador, mano. Anos difíceis o São Paulino terá. Então não adianta ficar em grandes expectativas. Não adianta. O São Paulo pode camelar por muitos anos, talvez de maneira semelhante à época que o São Paulo teve que reformar o Morumbi nos anos 90. Então, não As adianta molas. Ficar esperando aí grandes jogadores, grandes negócios. Ó, nós estamos, ó. Ah, mas eu acho que o torcedor não abraça essa ideia, não. O Sombra até pode ter razão aí na parte teórica, mas na parte prática, Motinha, o torcedor do São Paulo não quer saber, velho. É, se os caras que estão lá foram incompetentes em gerir o clube, não conseguiram talvez ali... fazer com que o São Paulo tivesse mais recursos do que despesas, que isso é uma conta básica. Quando vai fazer aquela aula lá, planilha, você precisa ter muito mais aí recursos entrando, tá certo? Você precisa ter uma arrecadação muito maior do que as suas despesas. Isso faz com que teu time gire sempre no azul. O torcedor não é obrigado a abraçar essa ideia, não. São Paulo, ano que vem, tá na Libertadores. Ficar nessa... Bom, se não abraçar a ideia, meu amigo, tira as calças e pisa em cima, porque não tem solução. Não, mas é que tem sim. Não tem. Cabe a quem tá lá, inclusive remunerado pra isso, buscar uma alternativa e criar alguma saída. Ah, falar buscar alternativa é fácil. Eu quero ver quem é que tá dando dinheiro aí no mercado. Regaça a manga lá, bicho. Quero ver quem tá dando dinheiro lícito no mercado. Ué, chega lá e falar lícito, São Paulo. Você não tá aí, mano? Quero saber quem tá dando dinheiro. Você acha que pelo cara torcer pro time ele tem obrigação de ajudar? Tá benemerência? Benjamin, você quer um entregar cartãozinho de visita também. Você quer um cara que tem muita. A maioria é sim. Você entende de mercado? São Paulo não terá 4 ou 5 anos complexos. Falei isso. Isso se ele economizar na faixa de 50 milhões por ano. Falei isso aqui há um mês atrás que eu falei, conversei com uma pessoa e me disse que os próximos 3 ou 4 anos é de reconstrução. O Corinthians. Começa a sair do buraco ano que vem. O Corinthians vem se reestruturando aí. É que o Corinthians conseguiu montar um time. Mas o que foi feito no São Paulo aí vai demorar. Beijo, o Corinthians, o torcedor, quando caiu, ele de 2008 pra cá, é o time mais vitorioso do Brasil, não, cara. Não, não tô falando de título, mas o Corinthians conseguiu, mas o Corinthians financeiramente, né? O que eu quero falar é o seguinte, o Eduardo Bandeira de Mello, quando assumiu o Flamengo, ele pediu pra torcer o Flamengo, ó, agora é hora de calma, não vou prometer time forte, título, nada. Ele tem que limpar a casa, meu amigo, tá difícil. O São Paulo está... Complicadíssimo. Não vai ganhar a Libertadores? Não sei. Vai saber. Eu não imaginava um dia que o Santos ia entrar naquele campeonato lá. O Luiz Álvaro, lembra quando o Luiz Álvaro veio aqui? Logo depois de ser presidente do Santos, eu perguntei pra ele, Luiz Álvaro, você imaginava ganhar 2 títulos em 6 meses? Ou não? Ah, ó, nem ele, nem ninguém. Mas de jeito nenhum. Agora, São Paulo vai ganhar a Libertadores? Não sei. Amanhã monta um time e dá certo? É. Eu não sei te falar. Mas que vem tempos difíceis, vem. Cadê sua visão empreendedora, Benjamin? Não. Cadê aquela sua visão de enxergar, mano, luz onde os outros, mano, só veem escuridão? Não, não. Quando você tem a tua empresa e ela tá passando por um momento complicado de grana... É. Antes você pede outro empréstimo pra tentar fazer crescer. Não? Isso. Tá em tempos de fazer empréstimo, tá em tempos de... Certo. Eu uso aquela frase do Raulzito, RG, não é só numa canção, não. Eu uso na minha vida, mano. Quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. São coisas diferentes. Tá bom. Que você não pode ficar sentado quando vem uma crise. Você ficar dentro do teu quarto chorando que tá tudo ruim, uma porcaria... A probabilidade que tudo fique pior é enorme. Não saiba administrar as coisas numa crise. Você vê o quê? Também, que é bom pra tosse. Vem a crise, tem que usar criatividade, tem que usar um monte de coisa. Não tô falando que você fica sentado esperando. Enfia o pé na jaca pra você ver. Tá tudo muito ruim, tá tudo muito mal. O que você tá fazendo? Não tô fazendo nada. É diferente. Não, mas, por exemplo. Mas é uma situação complicada, porque o São Paulo hoje. O São Paulo hoje. Meu, cara, tem que achar alternativas. Se o São Paulo hoje pelo menos tivesse 2 ou 3 jogadores bacana pra vender. Pra fazer um caixa, mas não tem. Eu vi uma frase legal na internet. Quem? O Rodrigo Caio. Ah, Rodrigo. Que é o seguinte. Pode ser vendido. Mas já não deu certo, voltou lá na Europa. Não quer dizer uma, isso aí foi um erro, mas quer dizer que não vai ser vendido. O Thiago Mendes hoje também é um bem interessante. Sim, mas ainda o Lucão tem valor de mercado também, porque ele jogou em todas as seleções de base. O Lucão? É por incrível que pareça, Benjamin. Você sabe que o São Paulo faz uns negócios. O São Paulo, historicamente, ele tem isso que vem tirar lei de pedra numas vendas aí. É. Só se tivesse de novo. Pô, esse Lucão aí, meu amigo. Não, eu vi uma vez. Pelo que eu vi jogar esse ano, achei horroroso. Hoje eu tava olhando, zapeando no Facebook, claro. E vi lá um. Legal pra caramba, achei bacana. O cara colocou assim. Então tem a palavra crise, né? Aí tá riscado o S. E se você riscar o S, o que acontece? Um cifrão. Não, escreve o S. A CRI. Na crise você tem que criar. Isso é verdade, Domenico. É verdade. Tem gente que vem criando mais confusão, mais dívida. Tem gente que vocês não entenderam. Não, entendi, então, entendi. Coisa. Tem que ser criativo, pra sair dela. Pra sair de uma crise você precisa criar. Mas, Sombra, eu sei que a gente tem que ir pros ouvintes aí, mas, por exemplo, eu vejo uma situação aí de passividade na diretoria do São Paulo, principalmente com relação à escolha do novo técnico. Você pega aí, ó, por exemplo, o Palmeiras ele tem um treinador, o Corinthians ele já tem um treinador, o Santos já tem um treinador. Se você pegar outros times aí que se destacaram no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, que foi o vice-campeão, já tem um treinador. Dispensou o Levir, já contratou um cara. Você pega o Grêmio, que foi o terceiro colocado, já tem um treinador e mantém esse treinador lá. Esses times, eles já começam a traçar um planejamento para 2016, e o São Paulo ainda... Mas eu não sei se o São Paulo tem como traçar. Talvez tenha identificado, mas eu acho que de repente não tem dinheiro. Talvez o que ele chegue lá pro treinador e fale assim, eu tenho 200 conto para você. Ou é aquele lance do consenso, de que tem que os três sentar e decidir. Isso tá errado também. É difícil dizer. É difícil dizer se é a questão de consenso ou financeiro. Não dá pra dizer se é isso, né? Mas eu vou dizer um negócio para você. Talvez o São Paulo esteja procurando o técnico que queira ganhar no máximo 200 conto. Porque não tem como se reduzir de 8 para 4 milhões sem você cortar. Porque não tem. Nas declarações aí do Leco, nem do Ataíde, nas declarações do Leco, do Ataíde, quando eles vêm pra mídia pra falar a respeito de treinador, porque o Gustavo dificilmente fala. Quem fala mais é o Leco e o Ataíde. Eles vêm a público e eles dizem aí que dos nomes que o São Paulo cogitou, não houve ainda um consenso. E o único consenso que houve é que o treinador é extremamente caro. Que eu já vi de tudo, mano, mas eu não sei se o que vem à tona é a verdade. Eu já li também, nossa, que o Levir já até pediu uma grana que o São Paulo não tem. O Levir, né? Pode ver que uma coisa tá feia. Gente, tudo é possível. Não tem saída. Tudo é possível. Eu não sei se é questão de consenso. O São Paulo não tem dinheiro. Não vai ter essa história de técnico de 350, 400 conto. Não tem dinheiro, porque, não tem. Porque também tem aquela, gente, né? Você tá, nós estamos falando em crise, mas também a crise do cara também, né? Do profissional, né? É oferta e procura. Aí o São Paulo vem, RG, eu quero que você seja meu técnico. Pô, tá bom, eu quero ganhar 1 milhão. Por mas isso, eu não duvido virar o ano e o Milton Cruz começar como técnico 2016. Mas não se duvido. Todo clube agir como São Paulo, o preço do mercado vai cair. Porque ninguém vai... Não, é difícil, sempre tem um que vai pagar. É uma porcaria por causa disso. Isso aí sempre vai ter, vão ter vários. Sempre tem. Que vai pagar. Sempre vão inflacionar o negócio. O mercado. É, vamos aos ouvintes, 3284-7097-32. 284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Consórcio Honda, a promoção chegou a sua vez. Consórcio Honda, compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses, Dodô. É, rapaz. O Vasco agora vai, hein? Vai pra onde? Euriquinho. No futebol do Vasco. Quer, os caras querem mais. E o Tinoco de volta. O que eles querem fazer? Mais um tapetão, mas deixa pra lá. Daqui a pouco fala Tite. É, deixa pra lá. Fala do Vasco, não. Alô? Meu Deus, quem fala? Alô? Quem fala? Velho, você tem que ouvir no telefone. Poxa, bicho. Ele tá ouvindo lá o papo lá. É, não vai dar. Velho? Não sabe fazer, vai que sabe. Já foi. Pronto. Alô? Não entendeu? Tá certo. Os dinâmico. Dinâmico mesmo. Alô, quem fala? Bicho. É o Júlio. Bom, Júlio, tudo bom, Júlio? Olha que legal. Final de ano. Tem que fluir. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, e você? Tudo bom, Júlio, do que ano completo? Júlio Oliveira dos Santos. Quantos anos, hein, Júlio? 36. 3.6 hoje, RG. Ah, não gosto, não curto. Como assim, não gosta? Ah, não gosto, gosta do quê, não RG? Curto, hã? O que você não gosta? Porra, é frio pra cacete, velho. Júlio? É. Ah, sensacional, salvou a hora. Muito frio. Eu Júlio, que eu acreditei nele, viu, Domingo? Ah, boa essa. Também, também. É legal, né? Ô, meu velho, e qual que é o bairro? Eu moro em... Vamos ver se o Dom sabe. Jardim Brasília. É, o Dom hoje tá meio confuso, viu? É, por sinal, Brasília, né? Pegando fogo. Mas podia pegar fogo literalmente, com todo mundo dentro. Ah, se incendiar, é isso aí. Mas olha, Jardim Brasília, que eu conheço, é cidade líder ali na Zona Leste. É isso aí? Não. Ih, rapaz do céu. Acho que você escolheu pra morar no lugar errado, então o bem já não é. Só um minuto. Pega o cotovelo. Tem na Zona Leste, sim, na cidade líder, tem Jardim Brasília, meu amigo. Agora, se tem mais Jardim Brasília em São Paulo, não é mesmo. Por isso que eu defendo sempre esse negócio de não ter bairros com o mesmo nome. Me complica, me confunde. Não é legal pra mim, entendeu? Não é? Eu tô igual o Eurico. O Eurico trata o Vasco como dele, né? Eu trato a cidade de São Paulo como minha. Então eu acho legal pra mim. Fala assim que o pessoal vai te cobrar, hein? Quando eu tiver alguma reclamação com você que eu falo. É? Olha, eu repasso pro cidadão responsável, mas pode mandar. Você repassa? Quem que tiver qualquer crítica sobre a cidade de São Paulo, mande para e-mail para domenico@97fm.com.br que ele me repassa. Não transfere não, filho. Que ele me repassa. Não tem culpa disso aí, não. Tô achando que foi você que vazou a carta, hein, velho? É. Que coisa. Engraçado isso, né? O cara manda uma carta de uma outra pessoa, né? Então vamos levar em conta que 3 pessoas sabiam da carta. O carteiro, quem escreveu e quem recebeu. O carteiro, é óbvio que eu tô fazendo uma brincadeira que não foi. Ou quem mandou tinha o interesse que vazasse, ou quem recebeu tinha o interesse que vazasse. Você sabe como é essa onda toda de saber quem vazou? Tá certo, mas você sabe que, como foi, disse que o Planalto deixou vazar alguns trechos da carta, e aí o Temer, bravo, liberou a carta pro jornal então, Globo. Então pronto, resolvido o problema. Deixou ambas as partes vazaram. Pronto. O Planalto deixou. E a carta é, né, aquela história, né? O cara só fala de que você não me deu o cargo tal. Pô, olha, vou te falar. Olha, esse país tá funcionando ainda, é irreal, né? Irreal. É um milagre da natureza. E o cara quebrando urna pra não ter voto, velho. Tá de brincadeira. E a turma do Eduardo Cunha. Falando mais que humano pra não deixar os caras votarem, velho. Meu Deus do céu. Velho, eu não sei quem é pior, hein? Quem tá lá ou quem tá pedindo impeachment, velho. Meu Deus do céu. Cito, qual que é o time, brother? São Paulo Futebol Clube. E aí, rapaz? Tudo certo contigo aí? Beleza. Tudo bem, beleza. E aí, meu? O que você tá achando aí? A gente falou bastante aí do São Paulo aí no começo do programa. da questão financeira do Tricolor. A coisa tá feia, cara. Não vai, é, você, torcedor, tá esperançoso por um bom time, só se for um time com nomes bem humildes. Genéricos. É? Tem. Então, Sombra, eu comecei a acompanhar o programa aí quando você chegou, né? Então, eu não peguei aí o começo do programa, mas ouvi depois os seus argumentos junto com o Mano. E, assim, na minha opinião, eu vou ser daquele tipo, eu entendo, né, o que a situação do clube e tudo mais, mas eu vou dar uma de torcedor, né? Então, eu fiquei contente aí, apesar de não merecer, mas como vocês dizem, né, os outros também não mereceram, mereceram menos, mas a Libertadores do ano que vem, mas vamos torcer, cara. Eu acho que, igual você falou, de repente monta um time, mesmo que barato, mas certo, que dá liga, né? E aí vamos pra cima. Eu acho que a gente tem que acreditar mesmo. É, não desanimar, eu sei que... Aí eu entro numa parte que eu concordo com o Mano. Eu acho que o São Paulo tem um potencial de marca e de clube, de história tão grande que precisa, os caras lá precisam dar um jeito de conseguir mais recursos pro clube. É, mas enfim, essa é uma parte, né? Mas a parte de torcer, cara, vamos embora. Tem Corinthians, tem Palmeiras, tem Grêmio, tem Atlético Mineiro. Eu acho que a gente tem que acreditar. Mas isso é meu fanatismo. É meu fanatismo que tá falando, né? Mas você vê, que nem você, Júlio, já falou dos adversários na Libertadores. É a famosa maldição da Libertadores, né? A Libertadores é uma faca no pescoço, né? Porque a Libertadores bota uma pressão. Só um ganho. O torcedor quer o time fenomenal, né? Quer um time que tenha bons jogadores. Competitivo. Dívida pela Libertadores. De macho. Então, assim, é o tal efeito Libertadores. Vem toda uma pressão agora pra cima da direção. O time não tem dinheiro. Com honra, né? E Mota, sabe o que é engraçado? Às vezes você tá disputando um time de raça, um time que disputa todos os times que não passa vergonha. Ô, Mota, uma coisa que é na Libertadores é verdade. Mais isso, torcedor sabe. Às vezes, Mota, você tem um grande time na Libertadores, não te garante que você vai ganhar. Não, porque é uma competição que você tem que ter mais disposição do que bola. Agora, esse negócio também de patrocínio, eu vou te falar, meu, recentemente o São Paulo andou perdendo oportunidades de patrocínio. Porque o São Paulo perdeu credibilidade. Não é que o São Paulo não tem visibilidade, mas o São Paulo perdeu credibilidade. Entendeu? São duas situações distintas, né? É distinto. Então, você chega lá, vamos negociar. Não, olha, meu, noticiário em cima do Tricolor não tá legal. E o banco, como é que faz? Tem umas situações aí que não acho legal, o formato de negócio não me interessa. Sabe? Então são coisas que foram acontecendo aí na história recente do Tricolor e que, porra, cara, foi uma pedrada na instituição. Foi uma pedrada, cara. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu tô ouvindo atentamente desde o começo, porque assim, ô Sombra, você tem que entender uma coisa. Né? Fala, Zé Silvério! Calma. A gente que acompanha futebol aí, eu não sei quanto tempo que eu tô, uns 60 anos, 55, por aí, 53, por aí. 52, 51. Mas você já tem mais de 60 e tanto. Silvério fez 70. Eu tô dizendo no fez rádio. Novembro, fez 70. Olha aí, em São Paulo, hein? Então parabéns pra mim nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas falar do São Paulo ou você ia cantar parabéns pra você? Não, eu queria te fazer uma pergunta, então. Ah. Porque é difícil, né? A gente tá de fora, sempre viu o São Paulo, né? Esbanjando, né? Confiança, tranquilidade financeira, todas essas coisas, né? Então, você vê, o que fizeram com o São Paulo? Em casa foi a mesma coisa. Outro dia eu tava com a minha mulher, eu já tive mais dinheiro, viu? Eu volto pro assunto. Você deve ser muito rico. Não, você é um narrador famoso. Não, já tive muito mais. Então, ah, é? Até porque na época do Roger, antes tinha o Zete, né? O Zete tocou a bola, recebeu o Bordom vem tocando pelo meio. Não, não é jogo. Você lembrou bem, agora Zete pra Bordom, não, dupla. A pergunta que eu quero fazer pra você, que horas que fecha o metrô? Você sabe porque eu tenho que pegar metrô? Ah, eu acho que é meia-noite, não é? Meia-noite? Então não é meia-noite? Tempo. Então dá tempo! Meu Deus do céu. Ô, Júlio! Vamos lá. Tem uma informação que eu tô vendo agora. Já tinha rolado um boatinho aí uns dias. Mas eu tô vendo uma informação agora via Fox Sports que o São Paulo estaria negociando com o treinador Gustavo Matossas. Se tiver... Ah, se tiver, o que, que você não. vai fazer? Você vai quem sair com isso? O Wagner? Aqui. Não, quem falou isso? O Ataíde desmentiu isso aí. Segundo a Fox Sports. Ah, porque eu falei, essa informação era minha. Então, liguei pro Ataíde. Olha, então a Fox não, não te não, deu a Fox credibilidade, deu, não, foi um absurdo. Liguei para o Ataíde. Liguei para o Ataíde. Liguei, então conto. Puro do bem. Liguei para... Não, liguei para o Ataíde. E ele te atende? Que a gente fala tão mal dele aqui. Atende. Ah. Ele estava em Brasília. Olha, Ataíde, aí quando eu falei... Lugar sugestivo. Não foi algo, foi semana passada. Olha, Ataíde, São Paulo está acertando com Matossas. Aí ele ficou bravo comigo. Na primeira reação, ele ficou bravo. Que dirigente é engraçado. Pode, quando tudo? Você fala uma coisa, o cara fica puto que você fala. Por que você não liga e não pergunta? Aí quando você liga e pergunta... O cara fica bravo. O cara fica bravo também. Aí eu liguei e falei, perguntei. Ele ficou bravo, bravo, bravo. Bravo? Ah, olha que ele sabe que seu boquinha de ele graça. Falou assim, ele falou assim, ah, eu sou São Paulino, eu nem sei quem é Matossas. Eu falei, então eu vou te explicar. Meu Matossas, Deus, ele não sabe. É um jogador grosso que jogou no São Paulo, um uruguaio, ruim pra dedéu. Ataíde, ele tá acertando, não sei quem é, ficou puto. Beleza. Liguei pro Gustavo. Falei, nem Gustavo. Tchau ele te deu? Não, deu. Ah, liguei bom. Pro Gustavo. Mas em filme eles não dão tchau. Mas né, na hora ele ficou bravo. Na hora ele ficou bravo. Eu falei, Gustavo, São Paulo tá trazendo o Matossas? Gustavo deu risada. Mas como você é mentiroso? Você disse que você não falava risada. Com o Gustavo desde que ele virou diretor. O Gustavo deu risada. Não, você mente pra não, gente. Não falei que ele não falou. Ele falou isso aqui. Não. Falou que ele nem atende o telefone. O que eu falei, mas ele não me atende. Deu bloque. O que eu falei é o seguinte, quando o Gustavo virou diretor, raramente eu falo com ele. E ligo pouquíssimas vezes. E pra perguntar do Matossas, eu liguei 200 vezes. E ele riu da minha cara. Mas riu no sentido de te ironizar? Sim. Ou de dizer... Sim, de ironizar. Você tá sabendo não, muito. De ironizar. De ironizar. Ué, de repente viram que é o que o São Paulo pode pagar. Ele foi irônico e falou pra mim. Aí eu falei, pô, Gustavo, pai de rir. Ele falou, meu, você não assistiu um negócio desse. Então tá bom. De repente é o que o São Paulo pode pagar. Bom. Pelo menos a informação aí que deu no Fox Sports é de que o São Paulo estaria negociando com Gustavo Matossas. Matossas foi um jogador fraco que atuou pelo São Paulo no começo dos anos 90. Seria uma indicação do Osório, porque ele estava dirigindo o Atlas do México e ele saiu no começo de novembro de lá. É verdade. Outro dia eu li um pouco do currículo aí do Matossas como técnico. Recentemente teve suas pequenas conquistas aí. Também nada. Quando ele muito... treinava o América. É. Teve como... né? Ô, Júlio, você lembra do Matossa, Júlio? Não lembro, cara. De que ano que ele chegou no São Paulo? Ah, foi no começo da década aí, tá, olha. 93, 94. Você não lembra, você não tá perdendo nada, velho. Era ruim, velho. Era ruim. Ô, Sombra, queria uma opinião sua. Foi começando em 2005. Né? Mas o Matossa é argentino, não é uruguaio. Matossa que... não é uruguaio? Eu acho que é argentino. Eu acho que ele era uruguaio. Eu acho que ele é uruguaio, mas jogou no futebol argentino. Eu acho que o Matossas é argentino, mas... Bom, o Mota tá perguntando fora do ar pra mim. É porque o Mota começou em São Paulo, Morumbi, em 2005. É. O Matossas já tava longe. Foi no jogo da final. Eu dei até uma camisa pra ele. O Matossas já tinha ido... Deu? Então você lhe entregou. Ai, Mota. É, mas será que é complicado, Sombrado? O que é complicado, mano? Com relação a Taíde aí que você tava falando. Argentino, gente. De Buenos Aires. O dirigente. Eleitor do Maca. O dirigente, em nenhuma eleitor oportunidade. O Cristiano não quer dar faixa pra ele. Não. Ainda bem que ele é eleitor do Maca. Se fosse o Macri, eu agradeceria não receber as faixas. O dirigente, mesmo. Em nenhuma oportunidade, quando ele estiver negociando, seja jogador, seja treinador, seja o raio que o parte, ele vai abrir isso pro jornalista. O cara vai ligar pro dirigente, tá na cara que ele não vai falar, então, ó, estamos combinando aí, estamos providenciando um contrato, estamos formalizando uma proposta, mas, ó, não me abra a boca. Você acha que o dirigente vai falar isso pro jornalista? Então não enche o saco. Sim, o jornalista, na primeira oportunidade que tiver quando ele entrar no ar, Benjamin, ou na hora que ele for escrever alguma coisa no Twitter, ele vai falar isso daí. Não, eu concordo com você. Agora, que depois... Mas... É discurso padrão, velho. Não, mas eu não tô discordando disso. Mas que depois não enche o saco quando você fala alguma coisa e os caras dão piti. Sim. É isso que eu tô falando. O cara não falar, mano, é um direito do cara. Mas também cara. É padrão ele chegar e falar, me liga, pô. Antes de... Tudo bem. É padrão. Tudo bem. Então, até a reclamação é padrão. Mas não dê piti no ar depois, quando você fala um negócio. Pois é. E quando você erra, também o cara não pode dar um piti, porque quando você liga, o cara mente. Sim. Pois é. E aí o cara vem com aquela conversa padrão. Por que você não checou antes? Porque eu liguei e você não atendeu. Ou porque eu liguei o Bandeira e você de falou que não. O Bandeira de Melo Osvaldo pra 2016 então, no Flamengo? Agora, Bandeira de Melo. Ele foi reeleito. O Julio Matossas? Ah, o Matossas é argentino naturalizado uruguaio. Por isso, a falha. Tá. Ele nasceu em Buenos Aires e naturalizou uruguaio. Mas, ô Julio... Oi? O que, que você pensa do São Paulo trazer um possivelmente, talvez, conforme os comentários, de trazer um técnico que é de conhecimento nenhum do público brasileiro? Você vê algum problema nisso? Ah, cara, eu não gosto. Apesar do Osório ter feito aí um bom trabalho, né? Uhum. Muita gente não conhecia ele, não o conhecia, mas eu não gosto, não. Eu queria uma opinião sua. Diga! O que você acha, né, na verdade? Pra me achar louco. Mas eu sei que... Tem oito aqui no estúdio, não vou me importar. Tem nove, você não contou o Tobias. Desculpa, então. Um cara que eu queria ver no São Paulo treinando, talvez não neste momento, mas que eu gostaria mesmo, chama-se Wagner Mancini. O que você acha? Será que o cara parou de tempo? Cara, pra mim o Wagner Mancini, eu não tenho restrições, aí é que tá. Eu acho que tem uma série de técnicos que estão todos... Se você me falar, você prefere o Wagner Mancini e o Levir? O Levir tem um currículo mais vitorioso. Mas é que eu não consigo enxergar tanta diferença. Eu acho que tem o Tite que tá acima. Um dia o Tite já esteve no mesmo patamar do mundo de técnicos. Aí o Cuca. Um dia o Luxemburgo esteve acima. Hoje você tem o Tite, Muricy, o Cuca mais. Você tem Muricy, você tem Cuca, que estão aí no... Kleina. Você tem no... Kleina, não. Primeiro patamar, né? Agora, de resto, eu acho que vai muito do que o clube propõe para esse técnico, qual é o elenco, quais são os jogadores, qual... Né? O ambiente. Planejamento. O cara que chegar vai ter que saber que as condições são essas. Não fala do Boca Cheia, é feio. Mas o ouvinte não tá sabendo. Então vocês não podem criticar o Bota. Assim, escorrendo mussarela. Ele fala do Guto Ferreira, hein, Bota? Vocês agradeceram o Randall? O grande Randall, é bom isso aí. Obrigado, Randall. Boa pizza. Randall é o técnico novo do São Paulo. Randall é meu parceiro lá do Live Beer de Mauá. Exatamente, ele falou isso aí. É quando eu ponho lá no videogame, Randall, né, qualquer tempo. É isso aí, Randall. O técnico que chegar no São Paulo vai saber as condições. A gente, boa noite pra todos. Essas condições, não, investir na molecada. Eu só quero falar uma coisinha pra vocês. Boa noite. Ficar de férias. Não, eu quero o seguinte: qualquer um milhão, a gente, mil conto, a gente vem. Trabalha, faz bonitinho. Nada que trabalha. Um milhão não resolva. Um milhão a gente vem, por não São é, não. Não tem problema. O São Paulo vai pedir, o Leco vai fazer um monte de bilhetinho pra Mega Sena da virada. Ele é capaz de ganhar. Quem sabe a gente consegue aí 200 meses de técnico, né? Porque um milhão, 200 milhões dá 200 meses, se ganhar sozinho, né? Ô, Júlio, um abraço pra você e que nós tenhamos um 2015. Olha, do jeito que a coisa vai, se for igual 2015, já tá bom. Já tá bom. Não, muito sofrimento, cara. Tem que ser melhor. Menos sofrimento. Menos sofrimento? Vocês estão loucos. Gente, por incrível que pareça... Sofrimento é o Vasco. Vocês não sabem que é sofrimento, então. Não, eu falei que o sofrimento foi sofrido, é português. Mas tô falando. Mas é mais perto que ele sofreu muito esse ano. Muita crise, muita confusão. Sofreu muito, não. A gente sofreu demais quando quase foi rebaixado. Eu vim salvar vocês, né? E se é um time rebaixado, aí você vai ver o que é sofrimento. O desse ano é que a gente apanhou tudo que é clássico. Meu irmão, o cara que torce mas, por... O cara que torce pro Vasco, esse sim sabe o que é sofrer, velho. Com tudo esse que o São Paulo vem fazendo, ainda olha, ganha, já de não cair. Mas eu falei, o título do São Paulo esse ano foi ter chegado na Libertadores. Meu Deus do céu. Que é isso aí, Júlio? Eu tô ouvindo alguma coisa aí. Vai skate bush, mulher de motel. Aliás, você não acredita, eu descobri quem é o presidente do fã-clube do Brasil da Kate Bush. Domênico Gato. Não, Jovado Sem Parar. Juro pra você. Você tá de brincadeira. Você acredita que tem alguém na face da terra, no Brasil, que fica lá acessando o site da Kate Bush pra ver quando ela faz show? Não. Jová não faz isso. Não é possível. Eu vou pedir um favor. Juro por Deus. Você tá de brincadeira. Jová, quando a Kate Bush fizer um show, cara, me avisa o dia. Por quê, Benjamin? Se ela fizer um show em São Paulo, eu quero estar na Noruega no dia. Não fala assim, mas é bom. E quando ela tiver, você magoa. Quando ela estiver na Noruega, eu quero estar. A sombra tá zoando, Jeová. Jeová não. Vai lá, ouve. Tem escrito uma gringa. É legal, Kate Bush. É igualzinho. Ela é filha do Jorge Bush, não é? Tem um amigo Bush. Tem um amigo meu que tá lá embaixo e mandou entregar pizza, viu? Meu amigo Thiago. Boa. Mas o que aconteceu hoje? É sério, o Jeová, ele foi pra Inglaterra no ano passado. Você tá sacaneando o Jeová. Gente, é sério. Ele foi só pra isso? Por exemplo, tem gente aqui no estádio que costuma ficar zoando as pessoas. Você tá sacaneando. Você tá sacaneando o Jeová. É o que tem nariz grande. O Jeová gosta da gente, o Jeová é nosso amigo, você tá sacaneando o Jeová. Aposto, vamos dobrar aquela caixa de cerveja? E o Jeová fez isso? Vamos dobrar? Vamos. Eu vou perguntar pro Jeová se ele... Jeová, você tá com o telefone aí do velho? Então escreve pra ele se você não foi exclusivamente pra Inglaterra pra ver a Kate Bush. Só se for serviço. Ele foi fazer alguma coisa, dar um sem parar pra ela. Não. Ele nem viu o jogo do Chelsea, ele foi lá pra ver a Kate Bush. Fica abismado. Só tinha ele no show dela, mas o pessoal dele levou lá. Só os dois. Essa altura, só quem tem quase 50 conhece isso. Mas quem canta igualzinho ela... É, quem canta igualzinho ela, e às vezes em karaokê ele faz, é perfeito, é o Viviane. Antônio Viviane. Ele tem o timbre da voz igualzinho da Kate Bush. Vocês estão tudo louco, velho. Amigão, abraço, velho. Abraço, Benja, ô Sombra. Oi. Eu sou, apesar de ter 36 anos, né? Eu, sei lá, com 16, 17 anos, eu fazia bares, esses barzinhos de garagem, né? Tá. E era DJ e tudo mais. E na época eu fui, acho que na Doutor Arnaldo, comprar uma camiseta da 97 FM. Certo. Quem te vendeu, foi eu? Não lembro, cara. Faz muito tempo. E aí eu gostava de fazer os bares e tal com a camisa, né? Todo mundo olhava, falava 97, legal. Tocava na época do... O Overnight, Toco. E nessa época ainda soltava pipa, né? Sim. E aí um dia eu falei, vou fazer um pipa diferente. Aí eu peguei a logomarca da 97 FM, cortei folha por folha, as cores certinhas. Tá. E o pipa ficou sensacional, cara. Todo mundo falava, nossa, você fez. Não tem foto, não? Puta, cara, eu não tenho. Não ia mandar pra vocês. E nesse seu pipa, o Mota deu a rabiola. Ficou bom pra caramba, pipa. Ficou bacana. Ô, vamos empilar pipa aí, ô. Eu tô empilando. Você é pipeiro? Você é pipa? Pipa uma pipa diferente. Igual. A rabiola é minha, eu faço... Olha! Não seja mal educado, o cara é um artista. Eu gostava de fazer pipa quando eu era moleque. Mas não rabiola. Eu não gostava. Rabiola curta ou rabiola longa? Ah, mó trabalho. Eu ia na vendinha lá. Ah, mas eu achava legal. Você também é mó leite com pera, hein, bicho? Fazia todas. Na rua de baixo da minha, RG. Você comprava pipa? Tinha ali o seu João cortava o cabelo. Você devia conhecer o seu João. Sim. Tia Lúcia, que era a filha dele, eu comprava um saco de peixão lá. Eu pensei que o cara cortava o cabelo e fazia pipa, velho. Eu fazia de capucheta a barraca. De capucheta? A barraca estrela. Ah, na minha época, que barraca. Era Maranhão, era... mano. Você gostava de rabiola curta ou rabiola longa? Peixinho, peixão e tubarão. Eu fazia pipas e vendia na porta da minha casa, porque tinha feira de sexta-feira na minha rua. Eu fazia pipa também. Mas peraí, desculpa. Você fazia pipa? O bambu. Você fazia bem? Se ela saía com problema de aerodinâmica, você não devolvia o dinheiro? Minhas pipas, na época, era barrilete. Barrilete. Os meus barriletes eram de primeiro nível. Você colocava o primeiro nível. Eu gostava bambu, muito. Bambu? Eu gostava bambu conhece, tá vendo? Eu gostava muito de quadrado, velho. Quadrado era legal. Só que o quadrado não desbicava tão bem, velho. Pra desbicar legal, aí tinha que ser o peixão ou o tubarão. Vareta, vareta. Os caras chamam hoje, era o Maranhão, né? Maranhão. Peixinho e peixão. Fala com quem conhece do troço. Vareta japonesa era pra... bonequinho mas de luxo. Às vezes eu arrumava uns pedaços de taquara e ficava lá lascando. Não, mas assim, entrando nos dedos, Lascava o dedo. Porque naquelas papelarias vendia umas varetas, mas era muito fraco. Então, esse papo aí, a vareta japonesa é pra quem não manjava porra nenhuma. Mas não pode ser serol, não pode ser serol na linha, não. O cara tá mais perdido, velho. Se falou vareta japonesa, o Rúdio olhou pra baixo. O beijo, você bolava também as pipas? Não. Nem sabe o que isso não, cara. Júlio, um abraço, Júlio. Machuca os outros. Abraço, Sombra, abraço pra vocês aí. Queria mandar eu amo ela pra minha esposa, Cristiane. Beleza. Vou mandar pra você. E meu abraço ao meu amigo Thiago, que mandou pizzas pra nós. Muito obrigado aí pro Thiago. E o Randall também, Thiago, que mandou. Randall. A galera da pizza prestigiando o Estádio 97, que tem o oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 333-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vamos falar. Ah, aproveita e fala aí do consórcio Honda. Benjamin. Não, vou falar da S. Vai falar da S? Vou. Pelo consórcio Honda eu já falei. Ó, o Horn é o tipo do Midas que São Paulo precisaria. Espera sentado, velho. É. Ele coberto de razão, ele. Eu tenho uma dica de empreendimento com as facilidades que só uma metrópole como São Paulo e uma marca como essa podem oferecer. É o Hyper Home Design no Alto da Boa Vista, em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. O Hyper tem espaços planejados para você aproveitar o máximo da vida. Estúdios de 31 e 34 metros quadrados projetados para quem não abre mão do bom gosto e do bem-estar. No Hyper você encontra o melhor do design em ambientes funcionais, modernos e contraídos, lazer completo com piscina, sauna, solário e muito mais, além de diferenciais que facilitam o seu dia a dia, como bicicletário, pet place e serviços pay per use. Tudo isso com a melhor negociação garantida. Mais uma vantagem da Esser para você. Quer viver ou investir com estilo? É Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então venha visitar o showroom na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187. Ou ligue agora mesmo, pode ligar, tem gente lá para te atender. 5524-5650. Ô, meu amigo Fernando Cita, você que compra aí 200 apartamentos por ano, vai lá, liga na S, Fernando. 5524-5650 e fale com o consultor Esser. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pro Guilherme e toda a família Esser, Chuck. Daqui a pouquinho tem pergunte ao Bolsonaro, hein? Daqui a pouquinho... Tem perguntas do Moto ao Bolsonaro? Não sei. Não tive acesso ainda ao programa. Não vamos abrir aí o próximo? Calma. Tem um cronograma. Vai ter um espancamento. Vamos abrir o próximo, amigo. Agora de louco. Hino do Corinthians pra você que tá corintiano sintonizando agora na Energia 97. Só pra você saber, o Ralf renovou. Então, o parabéns ao Ralf. O Ralf permanece. Ufa, né? Ralf. Ufa. Gostou, Titi? Mas quanto tempo, mano? Até 2017. 2 anos de contrato. 2 anos. Acabou prevalecendo a vontade do Corinthians, né? É pouco. Olha, pra falar a verdade, até 2040 com o Ralf. Inicialmente, o Ralf pediu 3 anos, a diretoria do Corinthians acabou oferecendo 1. Entraram no consenso aí por 2 anos de contrato. Inicialmente, o Ralf pedia aí em torno aí de 4 milhões de luvas, a diretoria do Corinthians ofereceu 1,5. Na minha informação, acabaram fechando em 2. E o salário aí já não era um problema, porque a diretoria do Corinthians já tinha mais ou menos alinhado um salário que o Ralf também tinha em mente. Uhum. Então, um cede daqui, outro cede dali e chegaram num acordo. Melhor pros dois. Tanto agora pro eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu estou negociando os name rights da Arena. O senhor, Tietchan? Pra botar escrito Arena Ralf. E o Corinthians contratou também um goleiro chamado Douglas? Do Bragantino. Não deve ser verdade que o Walter deve estar indo pro Flamengo mesmo. Acho que não. Bragantino. Acho que não. Bragantino é amigo do Corinthians. Eu Landucci, tinha falado que o Aranha ia pro Flamengo. É de lá. Provavelmente, não sei. Falaram que eu errei. Mas o Ralf é muito. O Rodrigo Caetano ficou bravo hoje comigo porque eu falei isso semana passada. Do quê? Com relação ao Aranha? É, ficou bravo. O Rodrigo Caetano ficou bravo porque eu falei que o Aranha tava indo pro Flamengo. Mas ele não ficou bravo com o Eduardo Bandeira de Mello quando ele falou que o Oswaldo Oliveira seria o técnico em 2016, né? Sim. Ah, sim, verdade. Não é? É verdade. Mas, ó, na boa, entre o Flamengo, Walter do Corinthians lance, e o Aranha, o Walter é muito mais goleiro. Segundo lance, o Flamengo também estaria atrás do Alex Muralha e do Aranha. Um dos dois. Muralha com Aranha. Eu contrataria o Walter, se fosse muito mais goleiro. Eu não abro mão de Aranha nunca. Porque o Walter, Sombra, não. Quando é exigido, quando o Cássio não pôde jogar em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, o Walter entrou e deu conta do recado. O Walter é um puta goleiro. Baita goleiro, hein? Mas cadê aquele que tem a cara do salsicha, que os caras falaram que era a seleção brasileira, goleiro do Flamengo? Paulo Sérgio, não é esse? Paulo Vitor. Não é aí, cadê? Que fim levou? Tá lá. Mas Paulo Vitor é titular, cacete. Não sei, mas eu acho bom goleiro também. Falaram que ia pra seleção. Sabe o que aconteceu, Sombra? A torcida do Flamengo criou uma rejeição com relação ao Paulo Vitor, porque ele acabou falhando em alguns jogos, aí eu concordo que falhou. Mas é um moleque aí, novo. A zaga do Flamengo tava desprotegida, era uma zaga baba pra cacete. A bola chegava muito no gol do moleque. E é natural que mais cedo ou mais tarde, quando o cara é muito exigido e a zaga não passa aquela confiança pro goleiro, que o goleiro acabe falhando. Cadê aquele zagueiro? Eu acho que esse Paulo Vitor é bom goleiro. Cadê aquele zagueiro amigo seu, Samir? Família se machuca muito. Mas o Samir, se eu não me engano, tava sendo vendido pro exterior, né? Sim. Ele é Samir do Flamengo, né? Estádio 97, informa você, corintiano, tem lançamento na loja do Estádio 97. Aí você fala, mas onde é essa loja? Fica no shopping? Que avenida que é? Não, é online, lojadoestadio97.com.br. E já chegou na loja do Estádio 97... O relógio em homenagem ao Hexa do Corinthians, série limitadíssima. Então você vai comprar presente de Natal, de amigo secreto, né? Dica perfeita. Você vai dar presente para um corintiano, tem aí o relógio em homenagem ao Hexa do Corinthians. Você encontra na loja do Estádio 97. Aproveite. Loja do Estádio 97.com.br. A série é limitada. Então, não dá mole não. Se depois deixa pra depois, corre, pra semana que vem, quer deixar. Ah, vou comprar dia 23. Aí chora. É. Aí chora, aí depois passa vergonha. No outro dia de manhã. Ah, no amigo secreto não tem um presente, fura a brincadeira de todo aí mundo. Vai ficar feio. Vai ficar ruim pra vocês, gente. Vai ficar feio, tá bom? É isso aí. Agora, pergunte ao Bolsonaro. Não pergunta pra mim, não. Pergunte ao Bolsonaro. Ah, ficou meio gay essa vinheta, eu não gostei, tá ok? Bom, vamos lá. Começando o Pergunte ao Bolsonaro, é o quê? O Domênico vai ler um monte de pergunta e eu vou respondendo na lata, né? Afinal, eu sou assim, eu falo mesmo. Comigo é só tiro, porrada e bomba. Popozuda, vírgula, Valesca, tá ok? É, Bolsonaro, arroba Mauro Venturini. Ele pergunta pra você o seguinte aqui, ó. O que você tem a dizer ao pastor da vila, hein? Ué, já que ele é de Deus, eu desejo pra ele toda a praz do Senhor, entendeu? A praz do Senhor. É, mais uma pergunta aqui do arroba Diogos Guerreiro. Ele pergunta assim, o que, que você achou do fã que ligou ontem e quer empurrar no Benji, hein? Olha, eu sou contra empurrar alguém, tá ok? Mesmo que por brincadeira, você pode machucar a pessoa e a violência, o quê? Gera violência, tá ok? É, mais uma pergunta aqui do arroba Turci, underline Caio. É, o que o Bolsonaro faria ao ver o arroba Mota 97 de patinete na Paulista? É, não faria nada. A rodinha dele já tá toda desgastada, tá ok? Desgastada, tá ok? Logo, logo ela quebra e ele vai cair sozinho. Arroba Fábio Esprocate. Levar crédito aí pelo trampo dos outros é legal, hein, Bolsonaro? É ilegal, né? Nesse caso, eu sou a favor de uma pequena pena pra pessoa, entendeu? Esfoliamento de pele com CD pirata, que é pra quê? Pra pessoa aprender a não copiar coisa dos outros, tá ok? Mais uma pergunta do arroba Bruno SEP 1988. É, deputado, diga como seria se o Mota fosse convocado para servir o país numa guerra, hein? Ó, seria ótimo, tá ok? Teríamos um canhão a mais, né? Arroba Rodrigo FSILV. Ele diz o seguinte aqui, Bolsonaro, você vai estar presente na despedida de Rogério Ceni, hein? Olha, eu não vou, até porque o Robinho já vai fazer a cobertura, tá ok? Outra pergunta vem aqui do arroba Cláudio Azedão. É, a criançada pode sentar no colo do Papai Noel de boa na sua visão, hein? Com certeza não, entendeu? Foi até bom você perguntar isso, viu? Ao fazer isso, você tá ensinando a criança que toda vez que ela sentar no colo de um homem, ela ganha um brinquedo, tá vendo? No futuro, essa criança vai deixar de trabalhar pra virar gogo boy no Trianon. Pergunta do arroba Felipe 220583. Ô, Bolsonaro, existem membros do Estádio 97 que não saíram do armário, hein? Ó, nesse programa tem tanta gente dentro do armário que daqui a pouco vão ter que construir um closet, viu? E a última pergunta aqui do arroba Felipe Gomes, underline Sil. Ô, Bolsonaro, você pode jogar o Mota do navio com o peso amarrado no pescoço dele, hein? Olha, de lama no mar, já basta o que fizeram em Minas Gerais, tá ok? Pergunte ao Bolsonaro. Você tá louco? Puta cara reacionário. Você tá brincando. Não é tudo na paz, isso né? Isso é um absurdo. É tudo na paz, com certeza, na alegria. Imagino. Eu não sei porque eu gosto do senhor. Tá chateado com você. Obrigado. Eu gosto do senhor. Minhas ideias, gente. Tá chateado com você. Ah, o Mota é um cara muito companheiro. Os amigos dele, né? Eu gosto do senhor. É. Muito bem, vou falar aqui da HDI Seguro. Você tá aí ouvindo o Estádio 97? Tá no carro. Tá esperando o sinal abrir, tá tranquilão, né? Só na ansiedade aí pelo fim de ano, pra você ficar relax. Mas de repente, cara, você tá ouvindo aqui o Benja falar, o Domênico brigar, o Portuga adivinhar, e aí de repente aquela pancada na traseira. Rapaz, bateram no seu carro, sim senhor, pode acreditar. Daquele lapso de tempo que você fala, nossa, o que aconteceu, né? Você não acredita, bateram. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro, o que bateu em você, é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro, hã? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto! Estádio 97. Estádio 97 também tem oferecimento da Esser, construindo com valor. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para o vestibular 2016. Agora, nós vamos para o momento sem parar. Jeová escreveu para você aí, ó, RG? Mandou. É? Acabei de receber. Ganhei a outra caixa de cerveja? Ganhou, né? Fazer o quê? Ele foi. Foi. É um louco. Só pra ver Kate Bush, tô te falando. É um Ixi, louco. Jeová. É, esse para... é o Jeová, velho. Jeová já foi melhor, hein? Pelo amor de Deus. Mas às vezes dá vontade de fazer umas loucuras dessas. É um showzinho que tá passando e tal. Não é uma Kate Bush, né? Só que... Ah, mas Kate Bush é legal. Não é, não. Tem direito, vai. Eu prefiro o pai dela, o Jorge. Coitada, Kate Bush. Kate Bush. Fazer o quê? Bom, como disse o mano, teve muitas pessoas que foram confeccionadas ao som de Kate Bush, é verdade. Saiu com alguns defeitos, mas saiu com algum defeito de fábrica, mas aí foi da vida. Não, o cara ouvir Kate Bush na hora de estar dando a pancada, tem que falar. Vamos lá, 3284-7097. Vamos aos ouvintes no momento sem parar. Sem parar agora, funciona em um único adesivo. Acesse semparar.com.br. Exato. Alô. Alô. Alô. Quem fala? Michel. Olá, Michel, tudo bom? Tudo bem. Michel do quê? Michel Rodrigo de Jesus Dutra. Rapaz do céu. É um nome grande, hein? E quantos anos? 29. 2.9, RG. Ah, eu cantava muito quando era pequeno. Cantava? O quê? Não, não vem com essa. Cantava. Fazia muito sucesso não. Essa música quando Qual era Qual música, RG? Quando era pequeno. Qual? Michel Mabel. Sensacional! Para! Coisa ridícula! Para! Isso lembra o índio procurando lá posto de gasolina, né, Domênio? Índio? É. Como assim índio? É, eu fui num posto, eu falei, olha, eu fui no Texaco. Ele falou, Michel. Nossa, entendeu? Ficou chivato aí, porque você vai entender, precisa ter um raciocínio rápido. Será? Não é qualquer um não que acompanha. Será? É isso aí. Como é que o melhor tinha, Michel? Senão você vai falar que atlanticamente era assim. É, boa! Mas aí é que tá. É isso aí. Sensacional. Tinha aquele também, aquele posto do meu primo Ale, né? Aquele Ali, né? É, aquele Hudson, posto Hudson tinha também, antigamente. Ô, velho aí, qual que é o bairro? É, Americanópolis. Ih, bom aí. Conheço. Bar do Silvão. É o bar que mais tem santista em São Paulo. Convém? Puta, lotado de santista esse bairro aí, Domenico. Bicho pesado aí. Quando convém? Fala bem já. Quando e aí? Convém, senhor? Hein, Botinha? É o Dema ali, ó. Olha o Dema. Olha o Dema. O beijo foi aí. Você viu que o beijo saiu. Domingo, cada semana é uma frase nova. É o Wagner. O Wagner. Ah, o Benjamin fugiu do cara. Viu? Não, foi junto com ele. Junto. Wagner foi junto. Você tá vendo ele lá? Não tô vendo não, mais não ele. Tô, não, Wagner foi junto, cara. Olha, o Benjamin já saiu com a mãozinha assim. Ai, minha algema. Falou que não resistiu à algema. Não resistiu à algema. Aqui fora eu fiquei assim. Que porra é essa, velho? É, meus amigos. Resistiu à algema, cara. O mundo tá mudado. Tá vendo, Domênica? Pode. Olha. Você tá falando quem? Eu tua mãe? Falo pra você. Não, pra mim não. Você fala. Assume aqui, logo. Olha aqui. Para. Assume você que tem que assumir. Você tá de laranjinha hoje, eu vou espremer essa laranja até estourar o bagaço. Vou falar que você vai espremer já. Eu vou mesmo. Na casa da mãe. O que ele quer? É. Da mãe. Tá bom, gostosa. Eu vou usar essa algema com você. Vai. Eu tá com na. Não. Cuidado, Domingo. Olha. Velho, ele é um senhor, mano. Respeita. Olha, é uma senhora gostosa, viu? Nossa, quero que se dane. É uma senhora? Você, menino. Ó. Você é uma senhora? Faz um filho. Ele tem aquelas bunda murcha, sabe? Parece aquelas bexicas que de urso. E desenche de novo. Nossa, que coisa medonha. Ô, velho, tem qualquer... poucos pelos na bunda dele, mas é uma gostosa. Ô, velho, e qual que é o time? São Paulo. Velho. Olha, aproveitando. Ô, Michel, só aproveitando que você é tricolor e dá o recado aí, cara. Nós conseguimos mais uma cota dos relógios numerados do Rogério Ceni. Olha aí, hein? Na Olha loja aí, do Estádio 97. Se não comprar logo, são os relógios relativos aos 131 gols, né? E esse relógio, ele é super disputado. Lojistas do Brasil inteiro disputam esse relógio. Nós conseguimos uma leva e agora conseguimos mais uma leva. Agora, são só 131 desde o princípio, né? Se fechar o relógio agora... Vem como estranho ninho. É, e ouvinte que acessar então loja do estádio 97.com.br e adquirir o relógio da série limitada dos gols do Rogério Ceni, que são aqueles gols de 1 a 131, eu não lembro agora quais são os gols que estão à venda, os relógios e os gols que estão à venda. Mas comprando esse relógio, já ganha a vaga de estranho no ninho também no estádio. Então, ó, você, São Paulino, tava procurando o relógio, é difícil de achar, Porque você não tem. Quando você vai distribuir em tudo que é loja? São só 131. Mas a gente conseguiu um acordo muito legal com o produtor lá, a galera da Tecnos. Bora lá, o Estádio 97, hein? É, mas a mídia aqui, pô, é forte. Difícil é conseguir uma. Você conseguiu mais uma. Não, é, mas, é não, difícil é não, uma. Agora nós conseguimos mais cinco. Então, cotas. Difícil então, mais uma, cinco, né? Relógios à venda. Porra, acessa bicho lá, tá bom? Loja do Estádio 97.com. Não perde tempo, não, viu? Ô, Sombra, mesmo. Eu queria dar uma ideia. Fala, Zé Roberto. Da gente lançar. É Zé Roberto. Zé Roberto. Ah. Eu vi ele no site das cadeiras do Palmeiras, eu tive uma ideia pra lançar o relógio comemorativo dos erros do Vitor Ramos também no ano. Não, Vitor Ramos não. Podemos ter 52 relógios. Não. Comemorativo, o que vocês acham? A única coisa boa que o Vitor Ramos fez foi pegar Nicole Bolas. O resto é todo fracasso. Você tá só, certo, já velho. Já vem quebrado. Só passando a informação, os relógios dos respectivos gols à venda na loja do estádio. 92, 98, 103, 104 e 106. Aí, RG, que beleza, viu? Tá bom? Fala aí, RG. É gol pra caramba. Diga tudo que você quer falar sobre o tricolor mal das pernas paulista. Você tem duas horas, velhinho. É, vou falar aí, uma hora. É gigante. Aí. Fala aí, Michel. Não, não tô falado dizendo, Michel, os gigantes tricolor também ficam doentes. Falado pro meu tricolor esse ano, a gente vai ficar sem voz, né? Então é complicado. Em relação, mudando um pouco de assunto, em relação ao técnico de São Paulo, se fosse pra ser estrangeiro, gostaria muito do Sampaoli. É aquele cara estilo Muricy. Ó, tem você e mal um monte pensando. Prefere o Guardiola, não? Acho que é melhor. Sampaoli. É, não, é Sampaoli, mas custa caro. Meu amigo, todo mundo tá pensando nisso. O Sampaoli, no meio do ano, já ficou bravo, porque o São Paulo tava costurando uma situação com o Sampaoli. Aí, dirigente ali em Guarudo. É aquela coisa, quando você tem um segredo, você não deve contar nem para a pessoa próxima de você. Verdade. Nem isso, aquele que você confia. Isso é verdade. Porque verdade, segredo que você passa, não importa qual é o grau que você tem de confiabilidade da pessoa, você passou para frente, acabou o segredo. Já era. Acabou o segredo. Aí dizem que como vazou na imprensa, o Sampaoli falou assim, não, esse time não é sério. Não achou, ou no seu time, ou os dirigentes não são sérios. Se fizessem com ele que fizeram com o Osório aqui, ele ia ficar doido. E outra, o Sampaoli é salário altíssimo. É salário altíssimo. Ele fez cartaz no Chile. Ou seja, muitos times sul-americanos e, quiçá, europeus vão, de repente, fazer alguma consulta ao Sampaoli. Não vai ter jeito. É, eu sei, entendo, né? Mas não vai dar. Infelizmente. O Real Madrid tá só aí. Eu acho mó babação esse negócio aí, Sombra. Eu acho mó babação esse negócio dos caras. Ah, tem que trazer um técnico gringo. Mano, o futebol brasileiro, ele é um dos mais imediatistas do mundo. O estrangeiro, quando vem pra cá, ele já tem um problema com a língua, porque, infelizmente, nós somos o único país da América do Sul que não fala espanhol. Verdade, mano. Tá certo? Já começa por aí. O cara já tem uma dificuldade pra ele se entrosar com o elenco. É uma cultura diferente, o cara precisa de um período de adaptação, ele precisa trazer a família pra ver se os caras vão se adaptar também. E o futebol brasileiro, se perdeu na quarta e não ganhou domingo, acabou, bacana. O cara já começa a estar na berlinda lá, pela torcida e pela diretoria. Então, Sobral, o que eu acho válido é fazer o que o Tite fez, o que o Muricy fez, o que o Mano Menezes fez. Beleza? O técnico tem que ter aqui, talvez, aí, uma autocrítica de falar, bacana, meus conceitos aí estão ultrapassados. Ah, é? Eu vou fazer uma reflexão aqui, eu vou talvez aí tirar um período aí sabático pra poder sair daqui pra Europa. Não é pra tirar selfie com o Guardiola. Não é pra ir lá, talvez, aí, pedir pro Mourinho adicionar no WhatsApp. Não. O cara vai pra lá pra ver como é que funciona a estrutura. O cara vai pra lá pra tentar ver um esquema diferente do que ele vem utilizando. Uhum. Tanto é, Sombra, que o Muricy no São Paulo, ele era muito criticado, principalmente pelo fato de ele não utilizar a categoria de base. No Flamengo, a primeira coisa que ele falou foi que ele gostaria de fazer uma integração de categoria de base, que ele gostaria de uma estrutura adequada para a categoria de base do Flamengo. Em um mês no Barcelona, ele revolucionou, né? Mudou da água pro vinho, pelo menos é o que aparece. Ah, mano! Por favor, velho. Eu tô me baseando no que ele falou. Você acredita? Se ele vai parecer, talvez, o Muricy das antigas, tempo vai mostrar. Mas é um cara que chegou com o discurso no Flamengo, falando a respeito de categorias de base, que ele gostaria de utilizar molecada. No Flamengo ele não tem ninguém, mano. Falou. Nunca vi isso. Ele falou. No Flamengo ele vai usar os moleques porque ele não tem jogador no profissional. Eu não tô dizendo que eu vi ele falar isso. Sim. Eu vi. É que é espantoso. Espanta, de fato, porque no São Paulo, né? No São Paulo ele tinha uma certa rejeição pra colocar a molecada pra jogar. Mas enfim, vamos aguardar porque o tempo dirá se ele tem razão ou não. Mas dos treinadores, Sombra, que foram fazer talvez esse período sabático lá e voltaram melhor, ó. Exemplo do Tite, o Mano Menezes, que ele saiu por baixo do Flamengo, todo mundo sabe. Ele ficou um tempo offline, o cara foi pra Europa, quando voltou pegou o Cruzeiro e fez o Cruzeiro. Tudo bem, o Cruzeiro não ganhou nada no Campeonato Brasileiro, não ganhou. Mas podia ter caído. Sim. Sim. Na época que ele assumiu, o Cruzeiro tava mal. Tava em vias de cair. Todo mundo fala, mas pô, Mano Menezes, sei o quê. O cara pegou o Cruzeiro, colocou o Cruzeiro mais pra cima. Mas, mano, a filosofia de muitos estrangeiros, ela é diferente. São técnicos que se interessam pelos números, por táticas. Eles são muito apegados às estatísticas. Eles têm um outro modo de trabalhar o futebol, os técnicos gringos. E o jogador respeita o que ele fala, né? O Osório, quando chegou... veja o que o Rogério Ceni falou. O Rogério achava que ele já estava... já tinha noção do que era ser técnico. Ele falou, depois que eu fui treinado pelo Osório, aí eu vi que eu não... não tá pronto ainda. Não sabia muita coisa. Eu precisava aprender muito mais. Então... e o Rogério é um cara inteligente, né? É um cara inteligente. Então, ele, no momento, achava que ele já tinha uma noção. Depois que ele conheceu o trabalho do Osório, ele viu que... Mas, Sombra, eu acho que o perfil, cara, do futebol brasileiro mudou muito. Antigamente, era bola no 10 que o cara resolve. Hoje, a qualidade técnica do futebol brasileiro mudou demais, cara. Hoje a gente não tem. Antigamente, você falava aí 10 jogadores aí que tinham um nível pra estar atuando na Europa no clube de ponta. Hoje no futebol brasileiro, Sombra, não tem mais aquele cara diferenciado como o Neymar foi no Santos. Se você não tiver um envolvimento tático, um treinamento tático, com participação de todo mundo... Acabou, porque antes o futebol brasileiro, até mesmo seleção brasileira, era aquela coisa. Não, individualismo. Meu, o cara vai me resolver. Tem o Romário e o Bebeto, eles vão resolver. Joga a bola no cara. Tem o Ronaldo e o Rivaldo, eles vão resolver. Sim. A hora que acabou... E no banco tem também, né? É? Fora isso, tinha os caras do banco. Individualmente, o Brasil individualmente tinha um nego... Você que é nego bom de bola? Que aquele que pega na frente do oponente, desconcerta com drible, acabou. Acabou. Acabou pra seleção, acabou pros clubes. Mas hoje nós estamos enaltecendo jogadores que, gente, num passado recente, mas não vestiria a camisa de seleção nunca. Diego Souza, você disputava aí, gente. Mas só pra finalizar, viu, RG, só pra fazer um parênteses aí. Tá aí a Copa do Mundo aí que não nos deixa mentir, cara. A seleção alemã, RG, não teve um jogador, às vezes, que você fala, pô, esse cara tecnicamente é fantástico. Não tem. Mas é ataque em bloco e defende em bloco, cara. É a compactação de espaço e não deixar o adversário jogar. Todo mundo participa. Individualmente não tem aquele cara fora de série, mas é um time que veio aqui, estuprou o Brasil na própria casa. E se não tiver consciência tática e a vontade do jogador, dos 11. Sim. Porque se você não sobe a linha de defesa, se os do ataque não voltam, Porque pra jogar assim, o atacante precisa marcar. O campo tem 105 metros. Mas o jogo do teu time tem que acontecer numa faixa de 30, 40 metros no máximo. Todos têm que participar. Se um furar o esquema, um abraço. Um abraço. Eu acho que mudar essa filosofia que vocês estão falando, eu acho que ainda vai demorar muitos e muitos anos aqui no Brasil. A outra situação é essa. Se você traz o Osório com toda essa mudança psicológica dele, técnica, tática... Não é que é um gênio, mas é um outro perfil. Tática, também tinha os seus erros. E o cacete A4, e bota ele num time, e tem um cara lá, como você disse, que é líder, é inteligente, e os dois, três ficam tirando sarro, pô, o que esse cara maluco tá inventando? E esse cara inteligente e líder fala, ó, peraí, cara, o cara sabe o que tá fazendo e o cara é bom. Ah. Esse cara segura a onda. Agora, você bota o Osório num time, aqui no Brasil, onde 3, 4 vão tirar sarro e não vão querer nem saber, e não vai ter alguém com discernimento pra poder explicar que o cara tá fazendo alguma coisa diferente, não vai vingar. Tá aí o Aguirre. Comprometimento, cara. Lógico, levaram pro Internacional, né? A mesma onda, lembra? Nossa, manchete, jornal, mídia, não sei o quê, o cara é diferente. Blá, blá, blá. Não vinga, não adianta, não tem jeito. Brasil, não tem jeito, vai demorar. Michel? Quais jogadores você vê? Porque nós não temos grana, já falei bastante no começo do programa. São Paulo vai passar por um momento difícil financeiro por alguns anos, né? Quais são jogadores que você viu aí do futebol brasileiro? Jogador baratinho, aí jogador sem muita fama, que você baratinho, fala, pô, baratinho. Aquele rapaz é bom, podia vir jogar no São Paulo, sabe? A gente vai ter que descobrir novos mineiros, novos Josués, alguns Danilos. Não vai ter jeito, vai ter que ser jogador que ninguém espera. Tentaria aquele René, melhor que o Reinaldo, com certeza. Mas o René, você tá falando porque você viu notícia ou porque você, antes de ver a notícia, já falava, não, esse é bom? Alguns jogos, sim, vi alguns jogos no trabalho, a gente sempre... O René não é aquele moreninho de barba? Não é aquele moreninho de barba, o René? Lateral esquerdo. Não, é moreninho de barba, não é moreninho de barba? Olha, vai ver que ele é loiro e sem barba. Se o Portuga falou que é moreninho de barba... É alemão. Eu tô fazendo uma pegadinha, porque os caras falam, sem conhecer o cara. O tal de René... Não, não. Velho, não sei. Vocês como que é o René? Fala aí que você viu. Como que ele é? Como é que ele é? Ele é loiro, moreno. Ele é moreno, não tem barba. Não tem barba. Não tem barba. Não tem barba. Ele é bonitão assim, você acha bonitão? É que saiu foto, né? Rapaz. Você não acha ele bonitão, não? René bonitão? Não é bonitão? O Rude falou que o Lucas Lima é bem afeiçoado. Ô, Michel, pergunta, fala pra ele assim: olha, não é tão bonito quanto o Toninho. Não, respeito, senhor. O Toninho agora se casou, virou pro crédito, sabendo? O Toninho antes era homossexual. Aí ele se curou, foi num pastor, ele, homossexual, e se curou. Agora tá casado, é uma pessoa boa. O Bolsonaro curou conselhos pra ele, Bolsonaro. É, com certeza. Toninho se casou. Pra todo mundo, é só mandar pergunta, ele já tá no mas o Bolsonaro. O da rádio. Bolsonaro. O quadro aí, viu? Seu deputado. Pode falar, o senhor pode falar sempre comigo. Olha, foi lá pelos idos de 2002, 2003. Sim. O Portuga se trancava na sauna com o Toninho. Olha. Aonde que era isso aí? Fala aí. E as cheio de mulher, mas a mulherada saía de lá, de dentro. Ia sair numa por uma. Ia sair numa por uma. Eu falei, caramba, tinha um monte de mulher, não sobrou nenhuma lá dentro. Não. Eu sou contra. O que o senhor acha que aconteceu lá dentro? Não. Eu sou contra a sauna, tá ok? Eu gosto de você, deputado. Porque você demonstra pra criança que se ela ficar num lugar pelada com as outras pessoas, isso é certo. Fora que o bafo da sauna pode matar a pessoa asfixiada, tá ok? Então assim, eu sou contra a sauna, principalmente essas que o Portuga... O senhor acha que rolou coisa errada ali? Olha, Sombra, eu tenho muitos exemplos de pessoas que gostam de dar ré, né? Olha. O Portuga com certeza é uma delas. Ô, senhor deputado, quando o senhor, velho? Ô, bicho! Agora, hoje é baixão, não, não, não, eu só tô dizendo. Agora, ele é casado, ele devia assumir. Eu não sou contra assumir, tá? Eu sou contra a pessoa... uma mulher e gostar da saropa, entendeu? Não. Aqui não. Ô, Michel. Oi. Você quer falar mais alguma coisa? Futebol brasileiro em geral, adversário, seleção brasileira, tricolor? Eu, na verdade, queria saber se eu poderia participar do quiz. O quiz se encerrou ontem. É, bicho. Não, ontem. O quiz se encerrou ontem. Tempo esgotado. Mas se você quiser responder pra ver se é bom, o Sombra faz pergunta. Inclusive, Bá, qual que é o nome do ouvinte que ganhou o quiz, que vai assistir o jogo na lateral do gramado, Bá? Olha aqui. O vermelho. Nós temos aqui os ouvintes que vão amanhã, vão na sexta-feira, na despedida do Mito, né? E o Rodrigo Camargo de Oliveira, entre os ouvintes que participaram do quiz, foi o que fez a maior pontuação. Ele vai assistir o jogo na lateral do gramado, sentado em uma das 131 cadeiras relativas esse aos gols do Rogério. Esse vai se dar bem, hein? Esse... O cara tão louco atrás dessas cadeiras. Você vai levar uma bolada do Rogério. Vai querer levar uma bolada do Rogério. Dá uma bolada em mim, Rogério. Aliás, chamaram o Ronaldão de estar bola nele. Mandar um recado, porque hoje eu tive com os amigos lá, o Rogério Botasso também e o Caio Buchala. E... restam pouquíssimas dessas cadeiras ao lado do gramado, que fica na lateral do gramado. É, talvez as pessoas não saibam onde que adquire isso. E essas cadeiras laterais, para assistir o jogo na lateral ali, sentado em uma das 131 cadeiras, foram colocadas 130 à venda. Uma é nossa. Uma é nossa. Ouvi dizer que é número 1, não sei. Bom, aqui, tá vendo? Ouvinte denunciando aqui, ó. Vitor Tietricolor. Portuga, esse ouvinte aí não sabe nada. O René é branco, magro e sem barba. Eu sou aqui de Recife e acompanho o time. Tá vendo? Mas pega ele a foto falou do René que é sem barba. Aí ele tá falando aqui, o cara não sabe você nada. Você falou que era barbudo? Eu não, lá sei. Moreno eu e barbudo. O negócio de barba é o mano que mexeu com o Bozano. Você falou que era moreno, barbudo, alto e musculoso. Não, falou que é espanhol, daltão, né? É, que é aquele, tipo, aquele negrão fada forte, que o mano gosta. Mas, ô, Michel... por você. Oi. Então, só um recado. As pessoas que têm interesse de adquirir essa cadeira na lateral do gramado... para assistir aí o jogo na sexta-feira, tem que acessar o site Passaporte FC. É só nesse site que consegue comprar a cadeira na lateral do gramado, viu, Michel? E se você quiser assistir também no camarote, lá onde vai estar a turma do Estádio 87, também no site Passaporte FC, entendeu? Beleza. Beleza? Tem os merchan? Tem, merchan, claro. Faz o merchan aí, velho. Merchan. Soletri. HDI Seguros é de bate-pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI, sensacional. Vai servir legal nessas férias, hein? Só a novinha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa. Ganhou um kit Bozano. Se fosse o René aí pra ficar sem barba, ia ter que usar o kit Bozano, tá vendo? Top, hein? É, lógico. Kit top. É. Ô, mano, tem kit marreta? Tem sim, mano. Tem que falar a frase aí. Ola, viva a pegação. Boa, ganhou um kit top. Muito da bem. Ola pra você cutucar quem você quiser, tá bom? Ah, não. Aquela hoje, cutucada, velho. Hoje, beleza? Vai cutucar hoje. Amigão, um abraço pra todos vocês. Pra vir nesse trânsito em São Paulo, escutando vocês, é um alívio, porque enfrentar esse trânsito só com a alegria que vocês têm aí falando de futebol. Oh, muito obrigado, mano. Valeu. Falou. Muito obrigado, viu, amigo? Falou, velhinho. Um abraço. Valeu, cara. Até mais. Tchau, tchau. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Vamos a mais um ouvinte. É, sem parar. Agora, funciona num único adesivo. Acesse semparar.com.br. Você já mandou lá, Bá, os documentos? Já. Já? Estive hoje no Sem Parar. Você teve no Sem Parar hoje? Com o lá, lá com a turma em Osasco? É. Você conheceu lá o escritório, tudo? É, foi bem tratado? Foi. Beleza, legal. Sexta-feira. Tá. Sexta-feira teremos então os nossos stickers sem parar. Porque agora é um único adesivo. Acesse semparar.com.br. Bacana, hein? Prático. Stickers. Verdade, alô. Prático que é o nome de um porco. Quem fala? É porque. É o Ulisses. Ulisses. Isso. Ulisses do quê? Ulisses Frutuoso do Homem. Olha, Frutuoso. Ulisses é corintiano, Frutuoso? Frutuosa. É nóis, mano. É nóis, tudo nosso, mano. Tudo nosso. É, velho. Nós. Domênico vai continuar a sabatina. Não, já tem tudo. Já tem tudo. Aí. Já tem. Já. Atualiza. Quer atualizar? Vai. Idade. 39, dia 7, segunda-feira. Opa, RG mudou. É. Porque 39, dia 7 muda. Segunda-feira. Segunda muda. Então, 7,6, modelo 77. Então, segunda-feira. Como é que faz? Segunda-feira, eu espero. Eu espero. O que acontecerá hoje? E lá em Brasília. O que vai acontecer? Todos se Ulisses e aí faz a coisa, entendeu? Da verdade, Lidi, quero dizer que eu não vou sair. Tá tudo tranquilo. Olha, com a batata tá assando, tudo bem, graças só a Deus. Só isso que eu tô dizendo pra você. Eu vou comer panetone do Congresso e não enche meu saco, não, hein? E... com a batata tá assando. E sumiu meu mano. Quê? O outro. Quem? Ulisses, velho. Ah, isso aí sumiu, virou comida de bicho. Ah, né? É verdade, mano. Caiu no mar, mano. Game over. Ô, Frutuoso. Fala aí. Oi, menina. Ó, notícia, RG. Se é pro bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ralph, o Ralph ofuscou Dom Pedro. Monte. O Ralph ofuscou Dom Pedro. Oh, Dom Pedro, não era você. O que é isso? O negócio é o seguinte. Ralph ofuscou Dom Pedro? Acho que é. Pelo amor de Deus. Ó, o Sombra aperta o botão do momento pra não sem olhar, porque já sabe. Mas é verdade. Mota, a partir de hoje, velho, tá certo? Ó, dia 9 de dezembro de 2015. Você tá falando pro cara podia ir embora? Quando sua professora colocar na prova lá de história quem foi o autor da frase do Fico, deu um F5 na prova. Ralph do Corinthians. Tá certo. A importância dele pro Corinthians é muito grande. Lógico que é, lógico que é. Você nem tava ligando pro cara, você falou, pode ir embora. Tem que atualizar, mesmo. Ao contrário. O que eu disse foi o seguinte, peraí, Frutuoso, ele tá falando. O que eu disse foi o seguinte. Eu tá desculpado. Você vai poder opinar a respeito disso. Tu viu a democracia corintiana, é por isso que a gente não sabe. Muito obrigado, professor, muito obrigado. Mas com relação aí ao Ralph, Motinha, não é que eu falei mete o pé. Eu falei, o negócio é o seguinte, é um jogador importante, é. Mas clube nenhum pode ser refém de jogador. O que o Corinthians fez foi bem no limite para que o jogador pudesse renovar. Se o jogador batesse o pé como o Guerreiro bateu, não, eu quero isso e não abro mão, aí fazer o quê? Game over, velho. Tem que mandar passear, porque o time não pode ficar abrindo as pernas da forma que o jogador quer. Porque o jogador também tem que dançar de acordo com a música. Se o Corinthians hoje é um clube que tem a estrutura que tem o elenco que tem, é graças a um conjunto e uma engrenagem que funcionou. O Ralph fez parte dela, mas ele tem que entender o lado do clube também. Eu acho que da forma como caminhou-se essa negociação, acabou ficando bacana. Tanto eu só Ralph, quero estabelecer um pequeno comentário. Pode falar, professor. Se tu tá ouvindo também, tem que atualizar a música do Claudinho Buchecha. Qual? Avião sem asa, fogueira sem brasa. Ralph sem Corinthians, sou eu, assim. Verdade, tem razão, professor, tá concordo. Ô, amigo, ficou feliz, ficou satisfeito com a renovação do Ralph? Muito, muito. O Ralph é um monstro, merecia a renovação. Claro que por um período tão longo, acho que... renovou por quanto? 2 anos, mano? Mais 2 anos. Tá bom. Agora eu fiquei chateado com uma notícia hoje. Você viu quem saiu do departamento médico? Quem? O Bruno Mazziotti, cara. É, ele foi pra China agora com o Mano Menezes, né, mano? O cara que recuperou o Ronaldo, o Pato e o Renato Augusto. Então é um desfalque, parece que não, mas é um desfalque, hein, mano? Mas, ô, amigo, vou te falar, mano, com a estrutura que o Corinthians tem e aquele solo sagrado, mano, o Corinthians tem cristais no solo, velho. Isso cara, cristais no solo. O que o Corinthians tem no solo é o dejeto do Palmeiras, lá, o entulho. Não é o entulho? É o entulho do Palmeiras. No CT do Corinthians, ali onde os jogadores se tratam, ali existe uma matéria-prima aí que inclusive o pessoal tá pegando pra amostra, mas já disseram que tem cristais. Esses cristais acabam auxiliando aí no tratamento contra lesões e talvez seja por isso que muitos jogadores do Corinthians se curam ali. Que o Mazziotti é um cara fantástico, muitos jogadores inclusive vinham de fora do Brasil para se tratar com ele aqui no período de férias. Isso daí é inegável, é inquestionável, mas tenho certeza que o Corinthians trará alguém aí do mesmo nível que ele. O cara vai fazer falta, viu? Mas vai, tomara vai. Que você tenha razão aí. Não, mas pode ter certeza, mano. Pode ter certeza que o Marato é louco, mano. E agora o time tá no trilho. Precisa de alguém pro ataque, mais alguém pro ataque ou não? Olha, man, estão falando aí alguns nomes, mano. É, um pouco antes de terminar o Campeonato Brasileiro, houve uma sondagem, sim, com relação ao jogador André, aquele ex-Santos. Voltado, ex-Atlético Mineiro. O André Cachaça, né? E que tava Litrão, jogando no Esporte Recife, cara. Litrão. É um jogador que te interessa, você acha que é bacana? É o que você falou, cara. O time tá encaixado, pode ser que dê certo. Ele deu certo no Esporte, né, cara? Deu certo, é, dentro de um contexto ali, pode ser, mano, que o cara funcione. Eu fiquei sabendo que o André e Litrão... outro jogador. André Litrão tá vendo pro Tigres do México. André Litrão tem interesse lá. Eu, particularmente, acho que o Atlético não vai liberar o jogador, mesmo sabendo que ele tem mais 6 meses de contrato, por um dinheiro fútil. Eu acho que o Atlético pode ser que libere o jogador, Portuga, por uma boa grana, ou permaneça com o jogador no elenco. Porque o Atlético ainda vai disputar a Libertadores ano que vem, e o André, quer queira ou quer não, é um cara que, no Esporte, parece que reencontrou o futebol. Tomou aquele chacoalhão, né, na época que ele foi afastado ali junto com o Jô e com o Emerson Conceição. Eu acho que agora ele colocou a cabeça no lugar e pode ser um reforço importante para o Esporte. Sério, acho... Mas um outro jogador, Portuga, que comentou-se também no ataque do Corinthians, que possivelmente o Corinthians irá atrás, é o Marquinhos Gabriel, amigo. O Marquinhos Gabriel aí que pertence a um time do Emirados Árabes e custa $5 milhões. O Santos já falou que não tem dinheiro para pagar e pode ser que o Corinthians faça alguma proposta. Não sei se quanto será de 5 milhões de dólares. Quanto custa Marquinhos Gabriel? $5 milhões. Que momento. Olha, mas no mas Santos o Corinthians não deveria isso. comprar. O Corinthians não deveria pagar. O Palmeiras ninguém não pagou. Pode pagar o Palmeiras isso. não pagou. O Palmeiras dispensou. Né? Mas, ô Sombra, o Corinthians está na cara que não pagará isso. O Corinthians tentará ou colocar... Estou falando só de 20 milhões de reais. O Corinthians ou colocará algum jogador aí na troca, ou então fará uma proposta, talvez, pela metade do valor que estão pedindo. É que o Santos já manifestou que não tem interesse porque o Santos está sem grana agora. O Santos falou que não pode comprometer suas finanças. Marquinhos Gabriel, eu fico pensando o seguinte, olha, 5 milhões de dólares, a grosso modo, dá 20 milhões de reais. Sem contar que quando você manda dinheiro para o exterior, você ainda paga um imposto sobre esse valor remetido. Não, mas o Corinthians já tem dinheiro lá fora. Aí declarou? Está declaradinho? Deve estar. O Corinthians tem conta aí nos Estados Unidos, o Corinthians tem conta na Europa. Tem? Deve ter. Ué, vocês não tem conta na Europa? Não. Eu tenho uma agência no Jardim Europa, tem? Lá no Estado. Pé de barro, lógico que eu tenho. Deve ter, viu? Lógico que eu tenho. Eu vou ficar mandando dinheiro para fora assim? RG, Marquinhos Gabriel. Passa o cartão, velho. Ele tá jogando bem pelo Santos, é inegável. Não é, Martinho. Não é um fenômeno, mas tá jogando bem, né? Aí você fala, 20 milhões de reais, mais os impostos de remeter dinheiro. Aí você fala, bom, você vai fazer um contrato de 5 anos com o cara. E se passar no cartão e só pagar o IOF? Como assim? Passar no cartão? Parcela em 12, o Roberto lá no cartão dele parcela em 12. Você acha que tem um shake lá com uma maquininha? Eu acho que deve ter, mano. O cartão hoje é mundial, tio. O Roberto leva o cartão dele lá, aquele Unlimited. É um risco grande. Já era, mano. Passa dividir em 12 lá e paga aí aqui, aí você ainda mano. Vai pagar. É o tipo do jogador que ele não vai... que ele vai querer os seus 300 mil por mês. Tá barato não vai ser. Luvas. Meu, é um jogador que você vai ver no fim das contas, cara. Quanto custa, barato cara. Não vai ser. E se tiver a recaída, porque, peraí, uma coisa você... Nossa, o Marquinhos tá jogando bem? Jogou bem. Mas e quando chegou? No Palmeiras. Mas isso é brincadeira que o Marquinhos Gabriel faria alguma exigência, mano. Seria talvez um sonho não? dele jogar no Corinthians. Ele poderia falar pro jeito, eu pago no meu rosto. Tá louco, hein? Você dá moral, pro não, cara? O Marquinhos assim, Gabriel pra chegar ele joga de graça, não. Santos, ele mostrou ser um bom coadjuvante. No Palmeiras, quando precisou de protagonismo, ele não teve. Olha, eu vou falar uma coisa. Hoje escutei ninguém alguma... joga de graça, o não. RG, começou assim, começou a discussão com o Tevez, aí não deu. Hoje surgiu o Van Persie, no programa da tarde aí, falaram que o Van Persie tava vindo com isso. Aí agora Marquinhos Gabriel, bicho. Olha como não, caiu a coisa, não, do meio-dia até agora. Não é isso. Especulou-se, Portugal. Ninguém inventou notícia. Inclusive o Ben já citou o nome do Van Persie hoje à tarde. Não, eu citei no programa do seu amigo lá. Fala a verdade, né? Esse aí. Mas a mídia começou a comentar... Mas é sério isso, mano? Van Persie mesmo? É sério? Eu particularmente não acredito. Eu também não acredito. Eu também não, o Van Persie é um cara que quando quiser voltar, principalmente pra Inglaterra, até no Arsenal, onde a torcida quer matar o cara, eu acho que se ele quiser voltar, os caras aceitam. E ele é cavalo cansado, tá com mais de 35, 36, né? Eu particularmente não traria, não. Eu acho que o Corinthians ele tem algumas deficiências, amigão, que não é no ataque. Qual que é a sua opinião com relação ao restante do time do Corinthians, cara? Eu particularmente acho que o André poderia vir, no caso aí, se a diretoria do Corinthians tiver um interesse mesmo, pra ser um coadjuvante ali e entrar quando o Love não puder jogar. Mas eu acho que o Corinthians ele tem outras deficiências dentro do próprio elenco que não o ataque. Lateral. Direito ou esquerdo? Ah, mano, sinceramente, o Fagner, ele se encaixou esse ano. Milagre, que não botava fé, mas se encaixou. Sim. Salve o Tite. Mas ele se encaixou. Mas eu ainda acho ele um pouco fraco. O Fagner melhorou, mas o Fábio Santos era melhor que ele. Mas, não, mas o Fábio Santos, e o outro lá, o lateral, né? Como é que é o nome dele? O lateral reserva do Fagner é o Wendel. O Wendel não, o Edilson. O Edilson é fraco, exatamente. O Wendel é pra... reserva do... Não é reserva. O Wendel era titular da posição e se machucou e o Arana exatamente. Aí e a defesa que vai ser do Felipe, né, mano? O Felipe acho que vai pro Napoli mesmo. Então, mano, mas ó, vou te falar, velho. Dos males, o menor. O Felipe até fez um bom campeonato brasileiro, mas o bom mesmo da zaga é o Gil. É o Gil. Mano, o Gil tem tudo pra se tornar o segundo Gamarra, cara. Ah, bicho, foi embora. É verdade. Foi embora, acabou, velho. Você tá demais, meu Deus. Acabou, velho. Esse cara tá usando tóxico. Tá usando tóxico. Para, vai. Tá usando tóxico. O cara tá usando tóxico. Vocês estão ridicularizando. Eles estão usando tóxico. Mas ele não tá falando nenhum absurdo. Não, mas vocês usaram mesmo tóxico. Vocês estão querendo apedrejar o ouvinte, mas vocês não estão raciocinando. Eu também, me ajuda. O Gil. Vocês estão falando uma grande bobagem, velho. Exatamente. Tá dando a impressão. Tá dando a impressão que ele tá falando aqui do Samir no Flamengo, do Wallace, velho. Só de brincadeira. Bicho. É muito o Gil, o ele Gil é bom, hoje, mas não chega no pé do Gamarra, vocês estão longe. Hoje, então eu vou te falar o porquê chega. O Gil hoje, gente, ele é o melhor zagueiro do Cone Sul. Isso é claro, é evidente. Ele é disparado, o melhor zagueiro da América Latina. Aí, RG. O Gil hoje, ele conseguiu conquistar. Vocês dão asa, velho? Não, não é da asa. Que se vocês não forem estúpidos e analisarem o que eu tô falando. Segue o jogo, sem falatório. Só que eu acho que antes de vocês discordarem, vocês poderiam pelo menos ouvir. Não, você já ouviu, não. Você fala quem discordou. Você concorda que o Gil. Vem cá, você viu o Gamarra jogar. Você que você vai entender, eu tô dando razão pro ouvinte. Você tá dando razão? Lógico que eu tô. Você acha que o Gamarra, você viu jogar? Cacete, velho. Posso terminar? Pode. Tô falando, concordo com o ouvinte, vou falar o porquê. O Gil, ele ganhou na bola a titularidade, não só do Corinthians, mas da seleção brasileira. O Gil desbancou zagueiros como o Davi Luiz e Thiago Silva, que vocês idolatravam até antes da Copa. Tá. Então o Gil hoje, do lado do Miranda, na minha opinião, são os dois melhores zagueiros que o Brasil tem à disposição. Tudo bem. Vocês estão falando uma grande bobagem. Seria a minha bobagem zaga não. Da seleção. É pertinente a colocação do ouvinte. Vocês podem discordar ou não, mas vocês não podem ridicularizar a forma que vocês estão fazendo. Você falou bobagem pra mim, na minha opinião, não é bobagem. Gamarra, bobagem é ridicularizar a forma que vocês estão fazendo. Zagueiros do futebol mundial. O cara foi pra Copa do Mundo, não fez uma falta. Concordo. Ele nem tomou cartão amarelo. Não dá, não dá o Gamarra foi um dos maiores zagueiros do mundo. Esse Gil, opinião, com todo o respeito, cara. Ó, você falou, eu escutei. Agora, Gamarra é um dos maiores zagueiros da história do futebol do mundial. Eu posso falar, porque o Gamarra, o auge dele. O auge do Gamarra. Então vamos lá, eu posso falar porque o auge do Gamarra foi no meu time. Sim, foi o auge do Gamarra foi no meu time. Ele foi um craque, mano. Eu posso falar que a comparação do ouvinte. É pertinente, sim, vocês até podem discordar. Sim. Eu até respeito direito. O ponto de vista de quem discorde. Mas eu acho que vocês tripudiarem a opinião do ouvinte é ridículo. Porque obrigado, ninguém tripudiou. Tripudiaram sim. Não, tripudiou. Eu concordo contigo, viu, amigo? Só não concorda com a opinião. Hoje o Gil é um monstro. Gil Pagamarra, velho. Você se sentiu tripudiado pelo Portuga e pelo RG? Totalmente. Não. Vamos soltar no colo dele, volta. Compara aí, Sombra. Isento. Gil com Gamarra, dá pra estar na mesma frase, sinceramente? Compara. Eu falei que pode ser, gente. Não, pode ser, não. Deixa ele responder. Eu quero dar pedras na mão. Deixa ele responder. Eu vou responder. Eu não acho um despropósito a colocação do ouvinte, porque eu acho o Gil um grande zagueiro. Eu acho que o Gamarra foi fenomenal, foi um ótimo zagueiro. Tem um perfil até um pouco diferente do Gil. Mas, considerando resultados na prática em campo... Tempo de camisa. O Gil é um grande zagueiro do Corinthians. Claro que é, velho. Eu não acho um despropósito, ou seja, que nem ele falou assim, pô, acho que o Gil pode virar um, tipo, um Gamarra negro, né? Mas eu não vejo assim, sabe porque é que nem o Mano falou, não estamos falando aqui, não estamos falando aqui do Lucão. Lógico, velho. Né? Claro. Então, assim... E do Batata? É que o Mano, ele fala tanto fanfarronice que quando ele fala alguma coisa não, o Mano presta, é o cara mais coerente aí, fala obrigado, real. Mas peraí, eu fui citado. Mano é o cara mais coerente aí, na boa. Foi você que falou? Não, fui citado. Eu fui um dos caras aqui que inclusive defendi o Gil pra seleção brasileira. Olha aí. Então eu quero dizer o seguinte, quando o ouvinte diz pode vir a ser, ele não está dizendo é. Então tá bom, pode vir a ser. O Gil, na minha opinião, é um bom zagueiro sim, ponto. Agora, o que eu não concordo e penso que tenho o direito é de se colocar o Gil como se fosse um Gamarra. Ainda não é. Pode vir a ser. Eu só queria só falar uma coisinha. E não é contra o Corinthians, não. Porque é a favor do Corinthians. Mas tudo que você fala é contra o Corinthians. Porque eu não sou corintiano, vocês têm que agradar. Depende. Então é o seguinte. Na minha opinião, o Gil não jogou mais bola no Corinthians, nem que o Fábio Luciano, que era zagueiro do Corinthians. Ah, eu acho Fábio que Luciano jogou muito mais bola que o Gil. Eu acho que tem equivalência. Aí cada um é gosto de futebol. Eu acho cada um que tem equivalência. O Fábio Luciano foi craque pra caramba. Eu gosto muito do futebol do Fábio Luciano, jogou demais. Jogou ele demais, teve a para no auge. Jogou. Ele jogou naquele time campeão do Corinthians jogou ali, que o Corinthians fez um sucesso lá em 2000 e tudo mais. Mas, ó, o negócio é o seguinte, com relação ao Gamarra, foi um baita zagueiro. E o Gil também é um baita zagueiro, então acho que dá pra comparar sim. Aliás, eles têm perfil pra jogar juntos, né? A gente não tá comparando aí o Gamarra com o Maré. Sim. Eles têm, assim, sim. Daria poderia. Pra jogar juntos. Poderia, sim. São perfis diferentes. Os dois melhores zagueiros do futebol mundial, Gil e Gamarra, velho. Não faz isso, não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Esse patamar que você tá falando, que fica abaixo do patamar de Dario Pereira, eita, Luiz Pereira. Eita. Aí sim. O Dario Pereira já passou uma Copa sem fazer uma falta, o Gamarra já. Ah, então beleza. Pô, amigão. Mas o Gil ainda nem jogou uma Copa, esse pô. O Gamarra. Mas você tá comparando o Gamarra. Aliás, com o Gamarra, em Copa, meu time. Sequer fez falta. Lógico que fez, tá louco? Não fez, velho. Jogou muito no Paraguai, mano. Jogou muito no Paraguai. Ô, amigão. Fala aí, mano. Então, a expectativa aí pro ano de 2016 do Coringão, mano. O Corinthians ele vai chamar agora em janeiro pra conversar a respeito da renovação também, ou a extensão do contrato, se assim preferir, do Renato Augusto e do Jadson. São dois jogadores que o Corinthians poderia manter pelo menos por mais um ano, não? Total, fundamental importância, total, tem que manter. Porra, cara. Esses dois é o melhor meio de campo do Brasil, esses dois aí. Frutuoso, né? Frutuoso. Concordo, mano. Frutuosa. Frutuoso. Agora vai falar que é um absurdo também. Frutuoso. Para de chorar, vai. Frutuoso. Fala aí. É o seguinte, é que a gente tem um marcador aqui. E quando chega num limite de elogios pra um determinado time, aí não dá mais. Beleza, vamos lá. Eu queria pedir dois favores pra vocês. Eu ouço a 97 o dia inteiro, né? Eu sei que é outro programa, mas eu queria falar um pouco. Hein? Legal que você ouve, porque, por exemplo, o Mota não ouve, o Benjamin não ouve, o RG não ouve. Eu ouvo sim. Eu ouvo todo dia aqui, velho. O Rudy ouve e ele fica falando assim: que hora que vai tocar um pagodinho? É brincadeira. Eu ouvo sim. O velho WhatsApp é depois. Sou o único. Esse cara é o melhor time do Soleil. É um sensacional. Eu também me acho bom. Olha aqui, ó. Peraí, Mota. Peraí, ó. Que é isso? Você tá se lambendo? Tô me beijando aqui. Ah. É o Johnny Bravo, mano. Johnny Bravo é demais. Ô, Sombra. Fala, Ulisses. Eu sei que é outro programa, mas eu vou falar o nome de meia dúzia de pessoas aqui. Você manda um super trouxa, tem como ou não? Super trouxa? Trouxa de manhã. É coisa daquele programinha lá. Pera aí. Não pode dar programinha, não, calma. Ah, o pai é assim. Não. Eu tô lá pra assim, pô. Como assim, programinha? Eu não gosto. Domênico, eu sou o teu fã naquele programa. Obrigado. Você manda muito bem. É só você que salva ali. Então vamos lá, olha. Obrigado. Super trouxa! Vai. Ó, um super trouxa pro Thiago. Super trouxa pro Palmeirense Edgar. Pro Ronaldo Ferrari. E pra todo mundo aí. Todo mundo que... Que é Palmeiras, super que é São Paulo. Trouxa! Boa! Murcho, isso aí. Boa! Foi dado super trouxa aí, olha. Marca outra... registrada do fora programa do Palhacinho, ué. Fora do horário, mas... Outra coisa. Concedido limitado. Pelo amor de Deus, toca aquela música do Benja com o Seu Jorge lá. Aquilo é de chorar de rir. Quando fala criança esquisita, é muito bom, cara. Nós vamos hoje encerrar o programa com essa música, tá bom? É sensacional. O amor do Benja tá aí, o Vagnão. Pode fazer o Já foi? Faça! Mentira! HDI é de bate-pronto? HDI Seguros é de bate-pronto, você ganha uma bolsa térmica da HDI, parabéns! Ola, viva a pegação! Boa! Ganhou um kit Ola! Ola aí. E só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal! Boa! Ganhou também! Top da Bozano também! Tá bom? Ó, vocês são nota 10, vocês são sensacionais, meu! Vocês alegram a vida de qualquer um, cara! Como diria o RG, já sabemos disso! Valeu. Humilde demais, hein? Ah, valeu, Ulisses. Abraço, Sombra. Valeu, mano. Tamo junto. Você é muito coerente, velho. Valeu, irmão. Tamo junto também. Olha, obrigado, Bolsonaro, pessoas drogadas no ar. Tá usando tóxico. Vocês estão incentivando a ouvinte a entrar drogado em rádio. O Ricardo Rocha jogou mais que esse zagueiro aí que vocês falaram aí. Todos. Ricardo Rocha. Jogou muito mais que o Gamarra e que o Gil. Jogou muito mais que esse. Quem é Ricardo Rocha? Não sabe nada de futebol. Ricardo Gil não é ninguém. Ô, mano, fala aqui, Ricardo Rocha, não foi? Fala aqui, Domingo. Domênico. Monstruoso. Ricardo Rocha. Foi. Não, mas não. Ô, Domênico, peraí. Mais que o Gil, ele jogou. Mas muito. Não, mais que o Gil, pode até ser. Mas vai lá e chupa o bigode dele. Não, não vou chupar o bigode dele. Estaria no patamar do Gamarra, sim. Estaria. No mesmo patamar do Gamarra. Fala pra você não viu o Carol jogar? Se o Gamarra tá no patamar do Gil e o Ricardo Rocha tá no patamar do Gamarra. Você viu o Ricardo Rocha jogar? Falando sério. Lógico que vi. E você acha mesmo que era comum? Tinha dois. Era um excelente vice. Como ele tava na Copa. Tava na Copa. O Antônio Carlos jogou mais que o Gil. O zagueiro que jogou no São Paulo, Palmeiras. O que? Jogou. Irmão, jogou. O Antônio Carlos jogou muito mais que o Gil. Vamos lá, o terceiro ouvinte. Momento sem parar do Estádio 97. Sem parar agora funciona em um único adesivo. É, acesse semparar.com.br, Dodô. O Kleber jogou mais. É, alô, Klebão. Alô? Quem fala? Renato. Renato do quê? Renato Armani. Ó, oh, Renato Armani. Será? Renato é de marca. Mas será que é do dono lá da... Não. É, velho. Que eu saiba não, né? Vai que, né? Vai ver que é um parente distante, hein? É, vai que minha mãe foi na Itália. E lá. Aí sobra um turu, hein? Pau lá na Itália. Mas e aí, então, velho? Quantos anos você tem? Eu tenho 28. RG, hoje... Hoje é quarta, né? Pô, depois vamos abrir o nosso 2.8. Já é quarta. Mas depois vamos abrir o nosso troço. Aqui, nosso troço aqui, ó. Porque fala o que é, Portuga. Tem duas cápsulas no tempo que não foram abertas, porque estão... É, mas vai abrir. Vai abrir. Portuga quer abrir, velho. Portuga tá igual os caras lá em Brasília. O que acontece aí? É só Armani, confusão aqui. Sensacional. Horrível. Horrível é o seu passado, seu idiota. Nossa, não. Idiota ainda. Imbecil. Idiota não. Sentado na porra dessa banca, aí parecendo um xarope. E qual que é o bairro? É, o Dom tá aí, Dom? Tá, o aí tá aqui. Amigo. Amigo. Como? Imirim. O beijinho, Imirim. É perto do cemitério? Como que eu vi? Perto do cemitério. Perto do cemitério. Olha aí. É Zona Norte, perto do cemitério. Lá. Tem o Coveiro João. Conhece o Coveiro João? O Silva, vem! Mas eu vou dizer uma coisa. O Imirim, quando ia jogar na quadra do Grude, o bicho pegava. Ele realmente é um grande idiota, né? É o retardado dessa... É imbecil. É um idiota, velho. O ouvinte sabe. Gosta do Iron Man, hein? Meu Deus, não. Também não gosta, viu? Também não gosta. Ele faz média. Faz uma média. Fala que gosta pra agradar. Faz uma onda. Ó, velho aí, o time. Campeão do século! Ai, nós! É nós, vovó! É nós! Olha, foi bom em time casa agora? Que eu tenho um furo pra dar, não, meu. Seu outro avô. Como assim, vó? A velha quer liberar o furo. Ó, não. Recebi aqui até um WhatsApp aqui, viu? Olha direito isso. Não é isso. Ah, isso aí eu já não sei. Cuidado, hein, vó? Essa velha é safada. Roger Carvalho, o Rodrigues... Quem que era falou? Do Goiás, o volante. Todos do Eduardo Duran, né? É. E o, pode ser aí. E o goleiro Wagner. Também é do Eduardo Duran. Wagner, que era do... Do Havaiano. Wagner. Goleiro Wagner do Havaí. Nesse momento, eles fizeram exame médico e estão assinando os contratos agora, viu? Por isso que o Eduardo Duran vai trazer aquele zagueiro ruim que a gente falou onde do Botafogo. Fala do Palmeiras não, beleza, Portuga? O que foi, velho? Nossa, cara. O que você falou aí? Ô, Zebra Gorda, não fala no Palmeiras não. Você pega o microfone aqui e fala você, velho. Se tiver moral, aí você fala. Ele chamou do quê? Só calma, seja educado com o Portuga. Ele não foi mais educado com você. Se quiser, vem aí, velho. Amigo, eu não entendi do que você Portuga. Chamou o Portuga. Calma, oi? Do que você chamou o Portuga? Zebra gorda. Zebra gorda? Por que zebra? Sinceramente, eu acho que vocês se preocupam mais com isso de gordo, magro. Se eu fosse um pouco retardado, eu me preocuparia com isso. Calma, Portuga. Como eu não sou muito legal. Você que liga pra você. Eu vou até apresentar um negócio legal pra você dar uma brincada aí, Portuga. Calma, mas legal, velho. Se você quiser. Vamos. Te via onde na capa do Kisuka? Vamos. Ô, Norberto, uma pegada na minha balança. Portuga voltou a velha origem. É isso aí, Portuga. Não dá mole, não. Você tá muito light, Portuga. Levar uma vai pra cima. É isso aí. Que é isso? Ah, não. Ah, aí, Portuga, grande imitador. Boa, Portuga. Hein? Essa imitação de baiacu inchado é perfeita, meu. Então toma um cartão amarelo pra você aí. Amarelo? Você viu isso? É porque o Portuga foi agredido primeiro, né? Zebra gorda. Eu vou te falar, você tava primeiro. Você tava junto com a mulher da Valentona. Tecnicamente, o Portuga foi atacado primeiro. Então você tá me defendendo? Você tá criticando o juiz? Não, o juiz tá criticando o juiz. Mas, ô amigo, você tem irmã? O Portuga tá com sua irmã. Você tem irmã? Não, eu tenho quatro irmãos. Aí, Portuga. Tem nada, tudo bicha, velho. É isso! Aí, Portuga, vou começar a torcer pra chover muito em São Paulo. Assim você não vem pra falar essas besteiras aqui. Toma um cartão vermelho aí. Você conseguiu, tá vendo, velho? Ah, já pode ir embora, tá vendo? Foi expulso, o português acalmar. Mas, ô, Jojo, pronto. O que vocês acham dos contratamentos aí? Que é o Wagner, goleiro Ai, do Havaí. Meu Deus, Wagner, goleiro do Havaí? Esse é o goleiro. Esse já foi, já. O Wagner foi aquele goleiro, não era o goleiro do Ituano, quando campeão. O Ituano foi campeão paulista. Eliminou o Parreira, né? Foi. É ele. Bom goleiro. Olha, eu sinceramente não lembro. Parecia, não, né? Lembro. Assim, eu vi poucos jogos do Havaí, pra falar que eu vi poucos. Eu vi contra o Palmeiras, só o Havaí e Palmeiras, ele tomou três. Agora, ele tomou dois aqui, agora. Eu não acho que seja um goleiro pro Palmeiras, desculpa. Mas eu não acho que seja goleiro pro Palmeiras, desculpa, honestamente dizendo, gente. É pro futuro, né, doutor? Ah, nem futuro, Mota, desculpa. É que na verdade... Não, não, na verdade olha aqui, não, não. Ó, o goleiro, desculpa, com todo quem respeito. Quem é o terceiro goleiro lá, Domênico? Ah, olha, Jair, desculpa. É um primo do Domênico, desculpa. O Domênico tinha uma boquinha lá. Não, mas qualquer goleiro que esteja nas categorias do Vasco do Palmeiras é no mínimo igual. Então, o Fábio? Desculpa, é igual, eu acho que é igual. Sim. Olha, Jojo. Desculpa, posso ser? Aí é um pensamento que eu tenho. Claro. Cada um pode ter cada um ter uma declaração que possa ter. Teve o sub-20 um ontem que do Palmeiras, o agora, o goleiro eu não gastaria, eu não sei, eu não gastaria dinheiro com um goleiro do Havaí. É que tá sobrando lá, Domênico. Ah, mas bicho, não gastaria, não sei, eu não gastaria com um goleiro. Grátis, né? Ele acabou o contratamento eu dele. Tentaria conversar com o Aranha, seguraria o Aranha, ficaria com Praz e Aranha. Eu tentaria, pronto, tentaria. Juro é que o Aranha não quer ficar, né, Domênico? Quer jogar. Ele quer jogar. Ele quer jogar. Fazer a teia. Tudo bem. Ô, Sombra. Diga! É só fazer um comentário breve. Eu ouço vocês já desde 2000, 2001, mais ou menos. Sim. E eu fui num jogo do tempo que era Sony Ericsson ainda, o pessoal da fazia promoção torcida com vocês. Eu fui com o Domênico assistir Palmeiras e não lembro quem. Sim. Foi num jogo da segunda divisão, 2002. Ah. 2003, né? Sim. Tava o Lúcio na lateral esquerda, lembra do Lúcio, Domênico? E se intitulava de quarto melhor zagueiro, terceiro, né? Lateral. Mas tava jogando terceiro. Mal nesse dia. É o Lúcio. É o terceiro. O Domênico xingava a terceira geração dele. O Domênico é assim mesmo. O Domênico xinga todo mundo, porra. Não, sigo não. Mas beleza, mas tava confortando com ele, tranquilo. Ô, Armani. Eu. É... Não, mas ele ia contar o resto da história. É. Então tá bom, então conta. Aí o Lúcio pegou e fez um gol de canhota do meio da rua, no ângulo. Eu lembro desse jogo. Eu falei, meu Deus, o Domênico ficou com uma cara de paisagem. Pastel. É, mas acontece. Todo mundo ficou assim, a torcida inteira ficou assim, ninguém entendeu nada. É, eu lembro disso aí. Eu também ganho com vocês naquela época, até é bom frisar. Mas eu tinha razão, era fraco. Tinha razão. É. Eu ganhei naquela época uma caneleira do Manuel Tobias de vocês. Caramba, velho. Eu lembro do Tobias. Mas, ô, Renato, isso acontece. Eu conheci recentemente um primo do Cláudio Mota. E ele tava com gente boa, viu, o Sombra? Só um adendo. Não, aí. Legal, tudo bem, convide ele pra sair. Mas não, ele é legal, leva não, ele. Nos pedágios e tal. Ah, sim. E aí eu conheci recentemente um primo dele, chamado Renato. E você vê, olha, mais um momento, cara de paisagem. O senhor Cláudio Mota tava com esse primo dele assistindo o jogo, São certo. Paulo e União de Araras. Aí quem foi bater falta? Rogério Ceni, saiu lá o goleiro, jovem do gol, etc e tal. Cláudio Mota falou assim, nossa, esse goleiro metido vai querer... Acha que vai fazer gol de falta. Acha que vai fazer gol de falta. Aí foi lá, meteu caixa. Aí o tal do Renato, o primo do Mota, disse que Mota ficou com uma cara de bunda, meu amigo. De bunda. Mas que time que o Mota torcia? Hã? Que time que o Mota torcia? Não sei, acho que... Não sei se ele torcia pro São Paulo na época. Ah, mas que... Como assim? Não sabia. Eu não sei, o primo dele não falou que tava vendo o jogo. Como assim? Primeiro gol do Bito. E o Conca vem mesmo ou não? Ah, vem, o Conca, tá aí. Conca, não sei. Não, eu li, sei, uma, velho, declaração do Conca de que ele pretende ficar até o final do contrato na China. Lógico, vai perder o dinheiro. É, não, não sei, né? Às vezes tem jogador que quer voltar, ué. Mas é que tá, Sobra. Mas recentemente o Conca ganha lá, mano. O Conca falam que em torno de R$1,5 milhão. Nossa. Mas o Conca, Motinha, recentemente divulgaram um ranking aí com os melhores salários pagos a jogadores de futebol. E o Conca, ele perdia pra esses jogadores tops aí, vai, Cristiano Ronaldo. Muita grana. Mas o Conca, ele tava bem ranqueado, velho. O Conca, ele tava muito bem ranqueado. Ele aparecia num ranking, assim, dos 10 melhores, hein, salários. É, hoje, hein. É muito, Renato, dinheiro. Só pra encerrar... Oi, diga. Sim, não, só um meio-campo, rapidamente. Um meio-campo ali com Conca e Robinho na frente, podia contratar talvez um Cristiano Ronaldo junto com o Dudu. Ah, ficaria bacana. Ah, ouvinte fofarrão pro ouvinte, para. Não, vai que ouvinte fofarrão. Vocês estão ouvindo muito, mano. Mas ele não falou que vai. Vai ser. É. Ele gostaria. Eu gostaria de ter tudo também. Pode, Cristiano pode. Ronaldo, eu queria. Ô, mano, Ola, viva a pegação. Boa! Ganhou kit top da Ola pra você empurrar em alguém, velho. Ah, não. O beijo. A galera é inseguro, né? De bate pronto. Vou arrumar uma zebra pra você empurrar. Ah! Ganhou também uma bolsa térmica da HDI. Zebra, Domênico. Fora, pelo amor de Deus. E só a nova linha Bozano me garante uma barbeada fenomenal. Boa, ganhou um kit top da Bozano também, tá bom? Quero deixar aí um abraço pro Portuga, é brincadeira. Tudo na questão da esportividade. É. Porque ele comentou do Palmeiras acerca da zebra. E tomei no... Tomei, né? Eu vi os comentários lá no Twitter, foi muito feliz. Mas vou falar uma coisa pra você, velho. Eu sou idiota mesmo. Um bloco lá, entendeu? Mas é tudo brincadeira. Não, eu sei, velho. Eu também não ligo, não. Mas é o seguinte, eu sou idiota mesmo, você tem razão. Você não tem problema não com isso aí. Zebra verde? Deixa a zebra gorda aqui. Domênico, zebra, Domênico. Você cala a boca, você é um pederasta. Eu não sou não, você está equivocado. Agora é o seguinte. Esse negócio é o seguinte, o seu Domenico Gatto tá com medo aqui de abrir o cápsula do quê? Porque ele disse que aí fez zero pontos. Não, eu acho zero, que eu e o Rudy zero. Vamos levar esse chapeuzinho de novo. Abre aí, eu acho abre que eu, não é possível aí. Que eu só fiz 20. Só um isso que eu abraço, digo. Um abraço, amigão. Tudo bom? Um abraço pra todos vocês aí, parabéns pelo sucesso e tamo junto, ligado aí com vocês. Inclusive, por conta de vocês aí, eu trabalho numa emissora de rádio, né? Fiz faculdade de jornalismo, fiz pós-graduação, locução, narração esportiva. E a grande influência na minha questão profissional foi vocês. Obrigado. Então, queria agradecer Domênico, a vocês, né? Por ter dado esse incentivo. É, o Domênico faz escola, velho. Together, velho. Valeu, um abraço pra todos vocês. Valeu. Valeu. Esse foi o momento sem parar. Aqui no Estádio 97, três ouvintes na sequência. Você já notou como às vezes basta um adesivo pra começar a revolução? É? I love New York. Paz e amor. No stress. Smile. Pense só nas transformações que essas frases foram capazes de promover. E quem vai revolucionar dessa vez é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. E o melhor, com a comodidade de sempre. O que você está esperando para fazer o seu Sem Parar, sua vida, no seu tempo, Benjamin? É, amigão, o ano está acabando, o teu dinheiro está acabando também junto com o ano? Bom, deixa eu dar uma dica para você, viu? Porque tem uma loja BV Financeira sempre pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para os presentes da família. E ela está sempre ao seu lado. Passa lá na loja da BV, amigo. Tatuapé, Ipiranga, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Mais informações? É só você acessar www.bvfinanceira.com.br ou ligue. Deixa eu dar uma dica, amigo. Deixa esse número gravar no teu celular. Se precisar, é papo, é só ligar, 3003-7888, 3003-7888, BV Financeiro, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas presta atenção, hein, amigão, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E não esqueça, hein, use o crédito de forma consciente, bebê. Bons negócios pra você. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Consórcio Honda. Promoção chegou a sua vez. Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Engove. Vai pra curtição? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vamos agora abrir aqui A cápsula do tempo. Nós vamos abrir aqui agora a cápsula do tempo. Vamos ver aí, tirando o formulário do Domênico Gato. Aí, olha aí. Vamos abrir a porta da espera. Ah, mas esse Domênico foi muito bem, hein? Olha aí, 20º lugar, Avaí. Aí, acertou. Acertei 10 pontos. 19º, Chapecoense. Errou. 18º, Figueirense. Errou. 17º, Coritiba. Errou. É. Nossa, foi igual o Domênico no jogo. Quarto colocado, Galo. Acertou, 10. 20. 10 não. Terceiro colocado, Corinthians. Ah, 30. Escapou, Domênico. Se salvou, Salvou, acabou! Vice-campeão Internacional. E Palmeiras campeão. E Palmeiras, o Domênico é louco, campeão? É. Não, não é louco. 30 pontos, tá bom. Salvou. Escapou, amigo. Encerrando o Estádio 97. Então, continua, mano, em primeiro lugar. Eu e o Rudy Portuga, na lanterna. Portuga, você vai junto. Encerrando o Estádio 97. Foi um prazer no oferecimento de... Não. O Mano vai falar da Bozani. Na sequência, a gente abre os palpites do Portuga. Opa, vamos lá. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozani 9 traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia P-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele tá toda áspera, velho. Irritada. Meu Deus do céu. Você vai ficar com uma pele top. Parecendo bundinha de bebê, tá bom? Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai passar o desodorante hoje, velho? Se você quiser reaplicar daqui a 48 horas, você vai estar cheirosinho ainda. Você não vai estar parecendo Portuga. Parecendo uma fralda suja, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Tô brincando. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade, Portuga. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá, então. Vamos lá. Olha aí, vamos à votação. Vamos. Ah, meu Deus. Quero ver Portuga, vai. Zebrinha. Ai, ai, lembra ai, da Zebrinha? 20º colocado. Quem que ele faz? Avaí. Ó. 10. Você me copiou, você me copiou. 19º colocado. Curitiba. Olha aí, rapaz. 18º colocado. Quem? Chapecoense. Errou. Colocado. Quem? Figueirense. Errou. De novo. Só 10. Vai cair, Luiz. Vai cair. 4º colocado. Quem? Cruzeiro. Vou cair, bicho. Terceiro colocado. Vai cair, não vou, não. Vai. Terceiro colocado. Quem? Santos Futebol Clube. Segundo colocado. É um trouxa, meu velho. São Paulo Futebol Clube. 10, 20. É a última chance. Peraí. Campeão Internacional. Aí o Galo tá aí nesse troço. Você tá me roubando, velho! Você tá me roubando, bicho! O cara tá me roubando, bicho! Lê direito aí! Sensacional, gente! Até ele acreditou! Mano, olha, fiquei branco! Não fiz isso, não! Vocês terem ideia, eu mudei tudo! Ele não tava disso! Ele tava acreditando em tudo! Fala sério aí! Não posso ser tão burro assim! O Portugal colocou no rebaixamento o Avaí e Joinville, acertou! 20 pontos! Em 18º, Sport, 17º, Coritiba, errou! Aí, 4º colocado... Ele colocou aqui Timão EO. Acertou 30. O Timão EO. Escapou 30. Terceiro colocado, Galo. 40. Vice-campeão São Paulo. Mais 50, 10. 50. Vai passar o Mano. Campeão Internacional. Aí tomei o Inter, seu maldito. E empatou com o Mano. Campeão com o Mano. Obrigado, Mano. Então demonstrou aqui quem conhece futebol. Não, o critério de desempate. O critério de desempate é quem dos dois acertou na mosca. Eu tinha errado tudo, bicho. Quem acertou na cheia? Quem acertou na mosca? Na mosca? Duas enchidas. No critério de desempate? É campeão. Deixa eu ver. Ele tem vitória mais que você. Calma, vamos ver quem acertou na mosca. Porque não acertou nenhuma. Na mosca eu acho que eu não acertei nenhuma. O Mano acertou na mosca. Acertei duas. Mas eu não tinha... Moralmente campeão. Então,

Senadora Marta. A necessidade de mudanças me fizeram buscar um novo caminho. Como senadora pelo PMDB, terei melhores condições de ajudar São Paulo a dar a volta por cima. São Paulo é forte e juntos iremos superar todas as dificuldades. Baleia Rossi, presidente do PMDB de São Paulo. Se você quer melhorar o Brasil e mudar a política, você precisa participar das discussões em sua cidade. Está na hora de fazer a diferença. Venha para o PMDB. A mudança está em nossas mãos. Churrasco, balada, festinha, pressão, conversa de bar, pagode, forrozão. E o envolve? O bom envolve tá na mão. Fumadura, piscina, sabão, karaokê, se é condição, não pode esquecer. O quê? Envolve! O bom envolve pra você. Só alegria, comemoração, e se precisar, ó, quem tá de plantão. Envolve! O bom envolve tá na mão. A vida foi feita pra se ter prazer, mas o dia seguinte é que eu quero ver. Envolve! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita. Música eletrônica é aqui. Energia. Deputado Jorge Caruso. Sempre digo que as pessoas de bem, de caráter e que defendem os valores da sociedade precisam estar presentes na política. Ano que vem tem eleições em sua cidade. Filie-se ao PMDB e faça também a diferença. Baleia Rossi, presidente do PMDB de São Paulo. Se você quer melhorar o Brasil e mudar a política, você precisa participar das discussões em sua cidade. Está na hora de fazer a diferença. Filie-se, participe, venha para o PMDB. A mudança está em nossas mãos. Está confirmado. Chegou a temporada Holy One de verão. Dia 2 de janeiro, Holy One. O maior festival das cores do mundo na Arena Jequitimar, no Guarujá. Venha curtir a explosão de cores e a energia da Holy One. Holy One Guarujá. Na Arena Jequitimar. Shows com Ripple, Legs e Danks, Cris Leão e muito mais. Garanta seu ingresso de lote promocional na ticket360.com.br. Holy One Guarujá, dia 2 de janeiro, na Arena Jequitimar. Realização The Mind e Fronte 360. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Demi Lovato, Confident. Apenas os grandes hits. Tiesto Chemicals. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. No ar. Night Sessions. Welcome, welcome. O vino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Ótima noite de quarta-feira pra você que tá aqui na Energia. Depois do estádio 97, vamos lá curtir, né? O melhor da House Music aqui no Night Sessions até às 10 da noite. A gente abre com o André Ponciano. Night Sessions. Sessions. Sessions. Thank you. Thank you. Sessions. So come out of your closet.